força-tarefa da Operação Noteiras cumpre mandados de prisão e faz buscas na região de Sorocaba em cidades do Alagoas. Câmara de Sorocaba promove audiência pública para a Prefeitura divulgar detalhes da LDO 2022, que traz uma receita total de R$3,201 milhões e despesas de R$3,173 milhões. Secretário da Fazenda, Marcelo Regalado, fala sobre o tema. É muito importante, né, essa questão da lei de diretrizes orçamentárias do exercício 2022. Ela é um pouco atípica na questão do projeto que a gente enviou aqui para casa. Ela não contém as metas e prioridades da administração municipal, porque ainda nós não temos o plano plurianual aprovado. E o plano plurianual é uma peça importante que exige, né, um trabalho mais extenso. É impossível a gente mandar um PPA antes da LDO, no primeiro ano de exercício, porque a administração, quando ela entra, uma administração nova, ela depende, né, dos secretários novos entrar e conhecer as políticas públicas que são desenvolvidas em cada secretaria. Sorocaba vacina amanhã profissionais da educação com a segunda dose da Coronavac. Poderão se vacinar apenas os profissionais que se imunizaram com a primeira dose nos dias 9 e 19 de abril. Sorocaba apresentou ontem aumento na fila de espera para UTI Covid, além de unidades com 100% de ocupação em leitos desse tipo. A cidade também apresentou 239 casos confirmados da doença, 242 recuperados e 4 mortes. Deputado federal Vitor Lipe discorda de 2 vetos do governo federal à nova lei de licitações e contratos administrativos, sancionada pelo presidente no início deste mês de abril. O parlamentar aprova, por exemplo, o veto à exigência de que o poder público faça um depósito prévio na conta do contrato. Esse veto é muito ruim, porque a proposição da casa e a aprovação pelo parlamento foi baseada nas informações do relatório do Tribunal de Contas da União, que avaliou as obras paradas no Brasil e viu que 70% das obras são referentes a atraso de pagamento. Portanto, essa é a causa principal das obras paradas e que acabam trazendo um grande prejuízo, né, econômico e social. Votorantim vacina pessoas com comorbidades e síndrome de Down. A imunização para esse público começou ontem. Enfermeiros são homenageados pela Prefeitura de Sorocaba e Santa Casa. Valorização do trabalho de profissionais de enfermagem que somam quase 2,5 milhões de enfermeiros, técnicos, auxiliares, obstetrizes no país. Governo de São Paulo anuncia a retomada da imunização em gestantes e puérperas. A medida foi adotada depois da suspensão determinada pela Anvisa com o uso da AstraZeneca. Governador João Dória fala sobre esse remanejamento com o Coronavac. São Paulo remaneja a distribuição de doses da vacina e assegura a vacinação de grávidas e puérperas com comorbidade para retomar essa vacinação na próxima segunda-feira, dia 17 de maio. Todos acompanharam os anúncios feitos ontem pelo Ministério da Saúde e o Governo do Estado de São Paulo e a Secretaria da Saúde, preocupados com a imunização das grávidas, nós orientamos para que a partir da próxima segunda-feira elas possam serem vacinadas aqui em todo o estado de São Paulo. E a vacinação contra a Covid-19 de mães de recém-nascidos é suspensa em Sorocaba. Imunização com AstraZeneca para este grupo estava prevista para começar ontem. Prefeitura guarda lote da Coronavac. Um total de 105 veículos blindados são entregues para a Polícia Civil pelo Governo do Estado. O anúncio foi feito ontem e o secretário da Segurança Pública, General João Campos, comemorou a entrega das viaturas. Nós já adquirimos, governo, na sua gestão, nesses 2 anos e 4 meses, 5.354 viaturas. E o senhor já autorizou para esse ano, particularmente com suplementação de orçamento, mais 3.078 viaturas. Olha que número formidável, teremos até o final do ano 8.432 viaturas novas. E segurança pública, ela tem 2 insumos fundamentais, que é de recursos humanos, o tem apoiado muito, e os meios. E nos meios entram as viaturas. E nas viaturas entra essa tecnologia. Nós temos 11 tecnologias listadas que a segurança pública vem trabalhando nesse ano. Autoridades do norte da Índia estenderam uma rede no rio Ganges depois da descoberta de dezenas de corpos encalhados, os quais seriam de vítimas da Covid-19. Frente fria se instala em nossa região e derruba as temperaturas novamente. Os detalhes daqui a pouco aqui no Jornal da Cruzeiro. Bom dia. No nosso encontro de hoje eu vou falar sobre mais um triste caso envolvendo criança. Um bebê de 6 meses foi duramente espancado e respira com a ajuda de aparelhos em Anápolis. Vou falar também sobre o pedido da Polícia Federal ao Supremo para investigar Dias Toffoli por recebimento de propina, segundo delação premiada de Sérgio Cabral. Dias Toffoli nega. E falar também sobre a CPI, que parece que está revelando mais os inquisidores que os depoentes. Detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. De Brasília, Alexandre Garcia. No mercado financeiro, o dólar comercial fechou a quarta-feira em alta, cotado a R$ 5,30. O Ibovespa terminou o pregão em forte queda aos 119 mil pontos. O euro encerrou a sessão no terreno positivo, cotado a R$ 6,40 na venda. A exposição Reflexões Públicas e Privadas da artista visual sorocabana Laura Melo de Matos está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, Max, com visitas previamente agendadas. Destaque do Programa-se de hoje. E nesta edição do Jornal da Cruzeiro, você acompanha também os destaques de hoje do Jornal Cruzeiro do Sul. Eventos marcam comemoração do Dia da Policial Militar Feminina, celebrado ontem em Sorocaba. O evento reuniu policiais de toda a região metropolitana de Sorocaba e contou com o café da manhã, sorteios de brindes, banda regimental de música e reflexões sobre a história da mulher na PM. Prefeito Rodrigo Manga exonera secretário de Recursos Humanos preso na Operação Noteiras. A decisão foi publicada no Jornal do Município de ontem. Interina assumiu a pasta. Daqui a pouco, ao vivo no Tempo para o Esporte, vamos falar do segundo classificado às semifinais do Campeonato Paulista. Mirassol e Guarani jogaram na noite de ontem. E também na quarta-feira tivemos o tricolor em campo pela Libertadores da América. Seriedade e competência. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Em Sorocaba, agora 6h40. Previsão do tempo. A chegada de uma nova frente fria muda o tempo em São Paulo para os próximos dias. Nesta quinta-feira, o céu ainda continua um pouco nublado, com raras aparições de sol ao longo do dia, mas as chances para chuva diminuem. A passagem desse sistema deve favorecer ainda mais a queda nas temperaturas e a semana vai terminar novamente mais fria. Em Sorocaba, nesta quinta-feira, as temperaturas variam de 14 a 21 graus. São Roque tem temperaturas mais baixas nesta quinta-feira, variando entre 14 e 18 graus. E em Salto, a mínima fica em 15 e a máxima deve chegar aos 22 graus. Inteligente, ágil, competente, formador de opinião. Jornal da Cruzeiro. Poder e Política com Alexandre Garcia. Bom dia. Vou começar com uma nota triste. Mais um caso envolvendo bebê. No mesmo dia em que aquele Herodes lá de Santa Catarina, de saudades, saiu do hospital. Já está curado da tentativa, suposta tentativa de homicídio. Que deu umas batidas com a lâmina no pescoço dele. Né? Com a mesma lâmina que, como Herodes, matou bebês, matou criancinhas de menos de 2 anos. Foi para a cadeia. No mesmo dia, em Anápolis, aparece esse caso de uma menina de 6 meses que o pai levou para o pronto-socorro e a pediatra que atendeu chamou a polícia quando percebeu que a criança estava cheia de lesões, no mínimo 30 lesões de possível espancamento. Tanto que, nesse momento, está respirando com a ajuda de aparelhos. Imagina as lesões nos órgãos internos que ocorreram com essa menina, de 6 meses. Aí eu lembro do Henri Borel também, lá no Rio de Janeiro. Essa não é covardia, é crueldade extrema, é desumanidade. Eu fico me perguntando que tipo de gente. Por quê? O que acontece com um agente que trata crianças assim? O que acontece? Bom, mudando de assunto, mas ainda pensando em polícia, né? A Polícia Federal pediu ao Supremo autorização para investigar o ministro Dias Toffoli. Foi presidente do Supremo, foi presidente do Tribunal Eleitoral, que havia sido advogado-geral da União no governo Lula, que havia sido advogado do PT. Né? É com base na delação premiada do ex-governador Sérgio Cabral, que está condenado a 340 anos de prisão, e que disse que dois prefeitos do Rio de Janeiro, que tinham uma ação na Justiça Eleitoral, teriam feito pagamentos para deslindar essa ação lá na Justiça Eleitoral, presidida por Dias Toffoli, através do escritório de advocacia da mulher do ministro, a advogada Roberta Rangel. Bom, o relator é o ministro Fachin, vai para o plenário, há a expectativa que a Procuradoria-Geral da República peça arquivamento, né? Talvez pedir arquivamento, vamos evitar o precedente e tal, né? Não dá para confiar num sujeito que está condenado a 340 anos. Eu falei com advogados que trabalham muito nos tribunais, eles disseram que não estranham muito essas coisas, né? Mas, enfim, vamos ficar todos atentos para saber como é que o Supremo vai conduzir isso. E a defesa de Cabral também promete acompanhar. O ministro Toffoli deu uma nota ontem dizendo que não tem conhecimento desses fatos e que nem recebeu os valores alegados. Por fim, a CPI, minha gente. Pensem comigo. A CPI foi feita para ter revelações da boca dos depoentes convocados. Mas a gente também está recebendo revelações da boca dos inquisidores. Eu estou falando inquisidores porque o próprio presidente da CPI ontem cometeu um ato falho, dizendo aqui nessa inquisi e parou e se corrigiu. Né? A gente lembra, claro, quem acompanha, das inquisições, da Santa Inquisição Católica lá da Península Ibérica. Né? Era assim, tem que dizer o que queremos ouvir, acabou e você já está condenado previamente. O relator Renan Calheiros chegou a dar voz de prisão, chegou a pedir a prisão do depoente Fábio Weingarten, o ex-secretário de comunicação da presidência, dizendo que ele não pode conviver com a mentira, né, em outras palavras, em desprestígio da verdade. E o presidente da comissão não aceitou esse pedido de prisão. Diz que a comissão não está aí para isso, não está aí para ser carcereira de ninguém. Aí o senador Flávio Bolsonaro levantou-se e pediu a palavra, agradecendo, elogiou a temperança do ministro, do presidente da comissão, senador Aziz, e arrematou, aspas, imagina um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Aí foi aquela reação de Renan. O Omar Aziz já tinha anunciado que ia interromper a sessão porque tinha sessão do Senado e a sessão foi interrompida. De Brasília, Alexandre Garcia. Poder e Política com Alexandre Garcia. Construtora Planeta informa 6h46, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden, dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA Medicina e Segurança no Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15 3331 1003. O WhatsApp tem preparado uma grande atualização que deve garantir a sua independência dos celulares. Testado anteriormente no Android, a versão beta do WhatsApp Web, que dispensa a conexão com smartphones, já está sendo experimentada também em iOS. As informações foram divulgadas recentemente pelo ABeta Info. De acordo com o site, a versão beta 2.21.60.11 do aplicativo para o sistema operacional da Apple permite que o mensageiro seja utilizado em navegadores sem a necessidade de que o celular esteja conectado à internet. Atualmente, para realizar o serviço no PC, é preciso abrir um aplicativo do celular e realizar uma leitura de QR Code. Até alguns meses atrás, esse modelo só funcionava em um computador por vez, algo que deve ser expandido para mais dispositivos ao mesmo tempo. O ABeta Info lembrou que algumas funções do aplicativo ainda não estão presentes nessa nova versão beta. O novo WhatsApp Web ainda não possui data de lançamento e segue sendo desenvolvido. A promessa é que ele será mais rápido do que o atual e contas empresariais também vão poder ser utilizadas sem a necessidade de um smartphone conectado à internet. Tecnologia e inovação. O futuro presente na Cruzeiro FM. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural, Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. Em Sorocaba agora é 6h49, uma excelente manhã de quinta-feira. Você que está ligado, conectado conosco aqui na Cruzeiro FM, abrindo mais uma edição do nosso Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, nesta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Você que nos acompanha também pelas redes sociais, facebook.com/cruzeirofm, youtube.com/radiocruzeirofm, com imagens ao vivo aqui dos nossos estúdios no Alto da Boa Vista. Giro das manchetes, os primeiros destaques para você na manhã desta quinta. Bom dia a você, André Fazano. Bom dia, Fábio. Bom dia, Caio César. Bom dia também ao ouvinte que acompanha o nosso Jornal da Cruzeiro nesta quinta-feira. Fábio, são 3 destaques. Eu prometo ser rápido até para o Caio César poder também dar o destaque dele ainda nesse bloco. É, vamos lá. Primeiro, falando dessa questão da Operação Noteiras, que aconteceu na cidade de Sorocaba e que resultou na prisão do secretário de Recursos Humanos da Prefeitura de Sorocaba, o advogado Rodrigo Onofre, que foi detido nesta quarta-feira dentro da operação. E isso resultou, depois de apurar todos os fatos, o prefeito Rodrigo Manga, que falou ao vivo no Jornal da Cruzeiro ontem, que iria aguardar uma análise dos fatos, saber o que estava acontecendo, se inteirar sobre a operação que foi realizada ontem, para saber que medida seria adotada. E no final da tarde veio à tona a exoneração do secretário de Recursos Humanos, Rodrigo Onofre, da Prefeitura de Sorocaba. A portaria com essa exoneração foi publicada na edição de ontem do Jornal do Município, documento assinado pelo prefeito Rodrigo Manga, e a medida contraria uma nota divulgada até também pela Secretaria de Comunicação, quando afirmou que aguardaria a investigação para tomar alguma medida. O prefeito Rodrigo Manga se antecipou, então, e já exonerou Rodrigo Onofre do cargo no Executivo Municipal. Também foi afirmado pela SECOM que as atividades da pasta, para que elas não sejam interrompidas, quem assume de forma interina a chefia da pasta seria a secretária jurídica, Luciana Mendes, que acumularia a chefia da Secretaria de RH também. Então temos a exoneração de Rodrigo Onofre, envolvido nesta operação, que foi deflagrada ontem pela Polícia de Alagoas, Ministério Público, enfim, e também com desdobramentos aqui no estado de São Paulo, que resultou na prisão do ex-secretário, que está exonerado do seu cargo, segundo decisão do prefeito Rodrigo Manga. Sai um, entra outro. Eu falo agora da CDHU, que temos um novo gerente regional. A CDHU, o governo do estado de São Paulo, divulgou oficialmente uma nota ontem, informando que um engenheiro civil, Fábio Pilão, de 45 anos, assume nesta quinta-feira o cargo de gerente regional da CDHU aqui em Sorocaba. Ele que ocupará a vaga deixada por Eric Vieira, que conversou essa semana também com o jornalismo da Cruzeiro FM, irá assumir agora uma função dentro da Secretaria Estadual de Habitação. E agora Fábio Pilão, ex-secretário de Obras da Prefeitura de Sorocaba, será o novo gerente regional da CDHU. A gente deseja sorte ao Fábio Pilão nessa nova empreitada na vida pública, agora como gerente regional da CDHU aqui na cidade de Sorocaba. E para fechar meus destaques, Fábio, vamos falar de vacinação. Aqui em Sorocaba, teremos a vacinação nesta quinta-feira para pessoas com comorbidades entre a faixa etária de 55 a 59 anos. Só lembrando, e é importante destacar, que só receberão a vacina quem realizou um agendamento prévio, um agendamento online prévio, que foi aberto já na terça-feira, dia 11. Então, só quem fez o agendamento receberá essa dose da vacina contra a Covid-19. A vacinação que irá acontecer das 8 horas da manhã até as 8 horas da noite. São vários os pontos, os locais de vacinação: UBS Escola, UBS Paineiras, UBS do Vanelville, UBS do Maria do Carmo, UBS do Éden, a UBS do Barcelona, a Unidade Básica de Saúde do Nova Sorocaba, a UBS do Ulisses Guimarães, a UBS Sorocaba 1 e também o Centro de Educação Infantil, o SEI, e Yolanda Riso, que fica no Jardim Betânia. Lembrando que é obrigatória a apresentação do relatório médico ou prescrição médica para testar que as pessoas tenham comorbidades. Então é importante essa vacinação, mas enfatizando mais uma vez, até para evitar confusão. Essas pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos recebem a dose da vacina contra a Covid-19 nesta quinta-feira, mas só que recebe quem fez esse agendamento prévio. Então é importante chamar atenção para isso. Caso contrário, alguém pode aparecer por lá, não receber a vacina, perder seu tempo. Então, passando todas as informações de antemão para evitar qualquer tipo de problema também, Fábio. 6h54, Caio César, o seu destaque, o seu bom dia para o ouvinte da Cruzeiro FM. Melhora o tempo, Caio César? A chuva apareceu ontem, o pessoal estava meio olhando você meio torto, assim, falei, mas será que vai chover mesmo? Começou com aquela garoa ontem aqui. 45 do segundo tempo apareceu a chuva para salvar. É, mas a garoa já anunciava que o gol seria anotado, viu? Tava muito na área ali. E daí o Caio César mais uma vez marcou um golaço para a tristeza do nosso Fernando Guimarães, que é motociclista e ontem chegou em casa molhado ontem à noite. Bom dia você, Caio. Bom dia, Fábio. Bom dia você, André. Você avisou, né? Bom dia, ouvinte ligado e mais um Jornal da Cruzeiro. Excelente dia para todos nós. Deus nos abençoe. Ele tá feliz, olha lá. A chuva chegou exatamente quando era para ter chegado. Semana passada, eu brinquei que ela adiantou. Embora, é isso que pois você quer dizer? É, semana passada ela se adiantou um pouco, né? Mas ontem era esperado exatamente ali a partir das 6 horas da tarde, mais ou menos, uma chuva até um pouco mais forte, foi o que realmente aconteceu, trazendo de fato essa frente fria aqui para nossa região. Aliás, o dia hoje amanheceu bem mais gelado, né? 15 graus agora aqui na região do Alto da Boa Vista e com aquele ventinho bem gelado realmente aqui em nossa região, a tendência é de que a chuva não apareça mais nesta quinta-feira. Aliás, a partir dessa quinta-feira, né? Porque teremos a previsão, pelo menos para a próxima semana, de uma semana de sol. Mas hoje, entre hoje e sábado, muitas nuvens no céu ainda, mas não há previsão de chuva, não. A chuva apareceu ontem, até de forma mais intensa, né? Foi até a madrugada de hoje. Mas para derrubar as temperaturas, aliás, hoje, por volta das 5h50 da manhã, mais ou menos, uma imagem até muito bonita. Uma nuvem bem escura sobre a nossa região aqui e o dia amanhecendo lá no fundo. Então aquela diferença, né? Mostrando exatamente essa frente fria que está sobre a nossa região, essa massa de ar polar que traz essa queda, né? Essa derrubada de temperaturas. A máxima hoje não passa dos 21 graus aqui em nossa região, a mínima fica em 14. Entre amanhã e sábado deve ficar ali com máxima de 23 graus. A partir da segunda-feira, as temperaturas devem subir até um pouco mais, até por conta desse sol, né, um pouco mais intenso na semana que vem. Mas entre hoje e sábado, a sensação de friozinho continua. Hoje a máxima chegando, então, aos 21 graus. Rápida passada nos resultados de ontem no campeonato, ou nos campeonatos que estão em disputa. O São Paulo empatou ontem com o Rentistas, placar de 1-1 fora de casa. Tivemos também outro time brasileiro pela Libertadores da América, vitória do Fluminense, placar de 2-1 para cima do Santa Fé, de virada ontem, o Fluminense encaminhando bem a sua classificação. Tivemos também Copa Sul-Americana ontem com brasileiros em campo, 2 empates, o Ceará empatou com o Arsenal de Sarandi 0-0 e também 0-0 para o Atlético Goianiense frente ao Palestino. Nós tivemos ontem também mais um classificado para as semifinais do Campeonato Paulista, e ele é o Mirassol. E o Mirassol fez história ontem, viu, Fábio? Porque o Mirassol é o primeiro time do interior a chegar 2 anos consecutivos a uma semifinal de Campeonato Paulista. O Mirassol foi semifinalista no ano passado, acabou vencendo, acho que o São Paulo, nas quartas de final no passado, né, André Fazano? E esse ano aqui vencendo... Tinha que lembrar, né? Não, e esse ano aqui vencendo... Tinha cutucado, hein? Esse ano vencendo o Guarani, ontem foi nos pênaltis, aliás, jogo 0-0. O Muralha pegou 2 pênaltis, e aí pra quem é mais corneta, né? O Muralha pegou um pênalti do lado esquerdo e outro do lado direito. Todo mundo brinca que ele só cai do lado direito, mas ele pegou um pênalti do lado esquerdo também. Vitória, então, do Mirassol. Mirassol classificado pra semifinal. E agora, ele já pode ser o adversário do Corinthians. Se o São Paulo não passar vencendo a Ferroviária na sexta-feira. Se o São Paulo vencer a Ferroviária no tempo normal, nós teremos aí uma mudança de chaveamento, digamos assim. Porque o Corinthians hoje é o primeiro colocado geral. E o Mirassol é o último, digamos assim, dos classificados à semifinal. Seria o último. Então aguarda só. Se o São Paulo vencer no tempo normal a Ferroviária na sexta, é o São Paulo que encara o Mirassol. Se o São Paulo passar nos pênaltis, por exemplo, quem encara o Mirassol é o Corinthians, então a gente aguarda os próximos jogos, lembrando que os 2 outros jogos das quartas de final acontecem na sexta-feira, às 7 horas tem o Palmeiras enfrentando o Red Bull Bragantino, ou o Red Bull Bragantino recebendo o Palmeiras, né? Time de melhor campanha joga em Bragança Paulista, e o São Paulo, jogo que a Cruzeiro FM transmite inclusive às 21h30 na sexta-feira, encara a Ferroviária. Para fechar, Fábio, ontem nós tivemos também o jogo de abertura das quartas de final do Troféu do Interior, Ituano e Santo André. O jogo estava 2-0 para o Ituano com 6 minutos de partida, e acabou a energia, todo mundo ficou esperando durante 1 hora, a energia em Itu não foi restabelecida e o jogo foi adiado por essa falta de energia, muito possivelmente volte hoje, a gente aguarda aí as informações da Federação Paulista, mas a abertura das quartas de final do Troféu do Interior então, parcialmente o Ituano vencendo o Santo André por 2-0, jogo interrompido por falta de energia, Fábio Andrade. Legal, giro das informações, os primeiros destaques para você na manhã desta quinta-feira. Caio César, André Fazano, toda a equipe da Cruzeiro FM. Cibele Freitas está acompanhando para a gente, atualizando o nosso site e as redes sociais, para que você também receba todas as informações no seu celular, no seu smartphone. Você que está conectado também no seu computador, acompanhando tudo que a Cruzeiro FM mostra para você na manhã desta quinta-feira. Participe 991-355532, 3414-1500. WhatsApp da Cruzeiro FM em 2 números. Você deixa o seu recado, a sua informação, o seu pedido. Tem o Espaço Cidadão já para você. Participe, grave a sua mensagem, deixe o seu recado, apresente a sua demanda. Vamos em busca de uma resposta. 991-355532 ou 3414-1500. Bom dia, Sorocaba e região, agora às 7 horas. Com a gente apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão... Sim, comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba, IBMA, Medicina e Segurança do Trabalho, a solução que dá resultado. Ligue 3326-4330. Jornal da Cruzeiro. Jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios, a 150 metros do Parque do Campolim. Um projeto diferenciado, onde a sofisticação e requinte se unem à praticidade de viver perto de tudo. São 5 opções de plantas com 3 dormitórios, suíte, varanda gourmet, 2 ou 3 vagas e mais de 21 itens de lazer. Visite o decorado na Rua João Wagner Way, número 1269, e surpreenda-se com a linha Prime da Magnum. Informações 15-3321-1843. Construtora Magnum, 40 anos evoluindo com você. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. Apoio Cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio. Tudo em alumínio para você. Evolution Muraro. Seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente. Compre nas lojas ou no supersvonline.com.br. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Em Sorocaba, agora às 7h04. Tem algumas datas históricas que acaba caindo assim no esquecimento, né? A gente está numa pandemia, claro que exige todo o cuidado, a atenção, mas também é necessário relembrar fatos históricos do nosso país. Por exemplo, o 13 de maio, Lei Áurea. 133 anos de abolição e, para muitos, sem medidas de reparação. Temos aqui reportagem da agência Rádio Web com Aline Costa. 13 de maio de 1888. Há 133 anos, uma lei assinada pela filha de Dom Pedro II, a princesa Isabel, oficializava a abolição da escravidão no Brasil. A lei tinha apenas dois artigos e foi sancionada na ocasião em que a princesa exercia a regência em nome do seu pai, que estava em viagem ao exterior. Conhecida como Lei Áurea, a história acabou demonstrando que a legislação não mudou por vontade do Império, mas sim pela luta abolicionista e a resistência do povo negro. Yeah! A palavra áurea vem do latim aurum e é uma expressão de uso simbólico que significa feito de ouro, brilhante, magnífico, nobre ou de muito valor e luz. Mas os quase 400 anos de escravidão no Brasil, o último país da América Latina e do Ocidente a abolir completamente a escravidão, em nada deram nobreza ou brilhantismo ao povo negro escravizado. O dia 13 de maio, considerado uma data cívica no Brasil, é bastante questionado pelo movimento negro do país. O dia 20 de novembro, dia da consciência negra, que marca a morte de Zumbi dos Palmares em 1695, tem mais peso no país hoje, pois ressalta a atuação e o heroísmo dos negros. Yeah! Entre o dia da assinatura da Lei Áurea e o período chamado pós-abolição, muita coisa ocorreu e deixou consequências para os dias atuais. A promotora de justiça do Ministério Público do Estado da Bahia, Lívia Santana Vaz, destaca que no mês seguinte após a sanção da lei, houve uma tentativa de reparação dos senhores de escravos. Essa lei, ela vai apenas formalizar algo que de fato já estava concretizado, inclusive há estados no nosso país, províncias naquela época, que já tinham abolido a escravidão formalmente anos antes, Ceará, por exemplo. E aí, com essa lei, a gente tem, ao invés da indenização das pessoas escravizadas por quase 400 anos na história desse país, nós temos uma tentativa de indenização dos senhores, com o projeto de lei do Barão de Cotegipe, de 19 de junho de 1888. A promotora explica que a lei não passou, mas teve consequências na vida do povo negro escravizado. A lei não passou por conta da atuação de Rui Barbosa, que determinou a queima dos arquivos, em especial as notas fiscais das compras dos escravizados, que teria sido uma forma de evitar que esses senhores e senhoras comprovassem a propriedade para requerer eventual indenização. Só que isso veio a trazer um apagamento de muitas das nossas histórias, da nossa ancestralidade, né? A dificuldade de nós acessarmos os arquivos referente aos nossos ascendentes. Submetidos a todo tipo de atrocidade e a trabalhos forçados, negros e negras foram trazidos para a América em grandes navios. Em embarcações precárias, muitos morreram por conta de doenças, maus tratos e fome. Após diversas leis que não funcionaram, como a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia a entrada de africanos escravizados no Brasil, a Lei do Ventre Livre, que dizia libertar as crianças nascidas e mães escravas, e a Lei dos Sexagenários, que alforriava os escravos com 60 anos de idade ou mais, veio a Lei Áurea. Lívia Vaz revela detalhes do período pós-abolição que jogou negras e negros alforreados à margem da sociedade. Pós-abolição no Brasil foi muito peculiar e garantiu a marginalização do povo negro. A exclusão do povo negro, primeiro, acontece com uma política de embranquecimento. Quando eu falo em política de embranquecimento, eu não estou me referindo a um discurso político meramente. Eu estou me referindo a um discurso que foi absorvido pela própria lei. O decreto 528 de 1890, 2 anos após a Lei Áurea, que proibia africanos e asiáticos de ingressarem no país, salvo com a autorização do Congresso Nacional. Imigrantes europeus tinham sua imigração subvencionada, muitas vezes com passagens custeadas pelo Estado. Ainda segundo Lívia, a entrada de imigrantes europeus inaugurava uma nova maneira de marginalização do povo negro. Esse embranquecimento se dá também a partir dessa imigração subvencionada e da proibição de entrada de pessoas negras e asiáticas no país. A gente tinha um princípio da imigração no Brasil, né, da política imigratória no Brasil, inclusive até 1945 isso ainda se deu, que era o princípio da máxima conveniência da ascendência europeia. Quanto mais próxima a ascendência de um imigrante fosse da Europa, mais chances de entrar no Brasil essa pessoa tinha. Empobrecidos, na rua, sem moradia, sem dinheiro e sem qualquer tipo de reparação. Assim viveu o povo negro na pós-abolição. O déficit de políticas públicas voltadas para a população negra se reflete até hoje, como enfatiza a promotora. Não bastasse a omissão da Lei Áurea, o processo de embranquecimento. Nós tivemos ainda um processo de criminalização do povo negro que começa lá desde o livro 5º, das ordenações filipinas e vai até os dias de hoje. Hoje, não mais de maneira tão explícita na lei, mas na forma como a lei é aplicada e interpretada por esse sistema de justiça brancocêntrico, por esse sistema de justiça que é a encarnação do sujeito universal, que é representado por homens brancos, heterossexuais e cristãos. No período pós-abolição, os conservadores criaram versões sobre a Lei Áurea como se a assinatura representasse a generosidade da monarquia. Até hoje, existe uma visão romantizada de que a princesa Isabel assinou a abolição com uma pena de ouro e de que era uma mulher cristã. Mas é como bem dizia o escritor negro Abdias do Nascimento, na voz de Lívia Santana Vaz. Foi assim que, atirando os africanos e seus descendentes para fora da sociedade, a abolição exonerou de responsabilidades os senhores, o Estado e a Igreja. Agência Rádio Web. Produção e reportagem, Aline Costa. Yeah! Jornal da Cruzeiro. O radiojornalismo cumprindo o seu papel. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sim Comerciários, o Sindicato dos Empregados no Comércio de Sorocaba. IBMA, Medicina e Segurança do Trabalho. A solução que dá resultado. Ligue 3326-4330.

Na manhã desta quarta-feira, o governo do estado de São Paulo entregou ao Ministério da Saúde mais um lote da vacina Coronavac para a sequência do Plano Nacional de Imunização contra a Covid-19. Em ato realizado na sede do Instituto Butantan, o governador João Dória falou da entrega das novas doses. Ele também comentou sobre o cronograma estabelecido com o governo de São Paulo para a distribuição de mais imunizantes para combater o coronavírus. Nós estamos entregando no caminhão que está aqui atrás mais 1 milhão de doses da vacina do Butantan e com isso chegamos a 46.112.000 doses da vacina do Butantan entregues para o Ministério da Saúde para a aplicação e a proteção de milhões de brasileiros. E assim concluímos, Jean-Gorenstein, Sato e Rui, a primeira etapa do contrato com o Ministério da Saúde, que era exatamente 46 milhões de doses da vacina do Butantan. Dória também voltou a mostrar sua preocupação com relação ao atraso no envio de insumos vindos da China para a produção no Instituto Butantan de mais doses da vacina contra a Covid-19. Mais tarde, durante a coletiva de imprensa do governo de São Paulo no Palácio dos Bandeirantes, o governador falou da conversa que teve com representantes do governo chinês para viabilizar o envio dos insumos para a sequência da produção das vacinas no Instituto Butantan. Antes da coletiva, tive uma longa e, a meu ver, produtiva reunião telefônica com o embaixador da China, Yan Yaming, embaixador da China em Brasília, que tem sido um grande parceiro e de muita cordialidade com o governo de São Paulo, principalmente no tema da vacina, mas também na bilateralidade dos acordos comerciais e econômicos que temos feito entre o governo de São Paulo, o setor privado de São Paulo e o governo da China, tanto com as empresas governamentais como também com as empresas privadas da China. O embaixador Yan Yaming, eu até relacionei aqui os termos com que ele se referiu ao Butantan e a São Paulo. Nós somos o maior parceiro da China hoje na aquisição de vacinas, não apenas da Sinovac, mas de maneira geral. A China já forneceu 300 milhões de doses da vacina para outros países. Desses 300 milhões, 100 milhões comprometidos com São Paulo, com o Butantan. O embaixador Yaming me disse que vai voltar a falar com a chancelaria chinesa em Pequim, renovando o apelo para que haja a liberação dos insumos que estão prontos no laboratório Sinovac. São 10 mil litros de insumos suficientes para a produção aproximadamente de 18 milhões de doses da vacina contra a Covid-19, a vacina Coronavac. Mostrei, por dados, a importância desta liberação para não interromper a vacinação, não apenas em São Paulo, mas em todo o Brasil, já que hoje 70% de toda a vacinação no país depende da Coronavac, depende da vacina do Butantan. Se tivermos essa autorização, são mais 18 milhões de doses da vacina e 18 milhões de brasileiros recebendo a vacina no braço. A expectativa do governo de São Paulo e do Instituto Butantan é que ainda nesta semana sejam enviados os insumos necessários para a produção de mais vacinas contra a Covid-19. Muito bem, vamos fechar esse bloco aqui com as informações também do processo de vacinação, números da Covid para as cidades da nossa região metropolitana. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, você que está em cidades da nossa região acompanhando também o jornalismo da Cruzeiro FM, tanto em 92,3 no FM, como você que está ligado aqui pelo nosso aplicativo. Tem informações importantes para a região também, né, Caio? Vamos lá, começando com a Votorantim, né, nossa vizinha Votorantim aqui. Aliás, primeiro, Fábio, mandar um abraço para o Cido, que ouve a gente todos os dias aqui no Jornal da Cruzeiro. Já faz um tempo que ele me encontra na rua e fala, manda um abraço para mim lá, e eu sempre esqueço. Então, um abraço para o Cido lá de Votorantim. O pessoal fica meio bravo com você, fica não, Caio? Fica bravo. Pede um abraço na segunda, você manda na sexta. Pois é. Cido, perdoe, Cido. Um abraço Cido, perdoe o rapaz. Um abraço para ele e todo mundo de Votorantim que acompanha a gente. Votorantim que segue hoje, né? A vacinação, pessoas acima de 60 anos recebendo a primeira dose na cidade, também com a primeira dose, pessoas com comorbidade e também pessoas com síndrome de Down, na verdade já começou ontem, né? E aí há essa lista, mas prossegue hoje também todo esse processo na Praça de Eventos Leci de Campos. E as pessoas que receberam a primeira dose da Coronavac há 28 dias ou mais recebem a segunda dose também das 8 da manhã às 3 da tarde, esse processo todo na Praça de Eventos Leci de Campos. A lista com os nomes das pessoas está no site da Prefeitura de Votorantim, votorantim.sp.gov.br, já com o local, né, que hoje é único, mas com o local e com o horário de vacinação. Então, pessoas de 60 anos ou mais, pessoas com comorbidade e pessoas com síndrome de Down recebendo a primeira dose também, e a segunda dose, pessoas que receberam a Coronavac há 28 dias ou mais. Falando em região metropolitana, Fábio, vamos para Tietê agora. Um abraço para todo mundo de Tietê que ouve a gente. A cidade de Tietê que divulgou números ontem do boletim, né, do coronavírus na cidade. Até agora, Tietê tem 2.228 casos confirmados, 130 casos em recuperação e 2.025 casos curados. A cidade tem 60 óbitos e números do SEAD apontam que Tietê é o município da cidade, das cidades da região metropolitana aqui de Sorocaba com o menor número de óbitos da Covid-19 e também o menor número de casos aqui em nossa região, a cidade de Tietê. E a vacinação por lá prossegue hoje também, nessa quinta-feira, dia 13 de maio, no Ginásio Municipal de Esportes Acácio Ferraz. A vacinação acontece para portadores de comorbidades com idades, com idade, melhor dizendo, de 55 a 59 anos. A Prefeitura de Tietê informa também que a imunização para gestantes e puérperas da cidade será retomada assim que novas remessas de vacina do Butantan sejam direcionadas pelo Ministério da Saúde para esses públicos. Segundo o governo municipal, a nova data ela vai ser amplamente divulgada, né, pela imprensa, para trazer as informações também para a cidade de Tietê. E a previsão é de que, conforme o anúncio do governo estadual de ontem, novas remessas cheguem já nos próximos dias. Há alguns dados aqui também da cidade, Fábio. De acordo com o vacinômetro, a cidade já aplicou 11.716 doses da vacina, sendo a primeira dose aplicada num total de 7.681 pessoas e a segunda dose em 4.035 tietenses. Até mesmo o prefeito da cidade de Tietê, o senhor Vlamir Sandei, já tomou a primeira dose da vacina exatamente lá no Ginásio Municipal de Esportes Acácio Ferraz. Vamos trazer as informações aqui da cidade de Tietê também, que, repetindo, prossegue com a vacinação hoje em pessoas com comorbidades de 55 a 59 anos, Fábio Andrade. Tá feito. Obrigado mais uma vez, Caio César, pelas informações. E eu quero convidar cada vez mais você, nosso ouvinte da região metropolitana, você também participa aqui do Jornal da Cruzeiro, apresentando aqui a sua demanda, o seu pedido, o que envolva aí a sua região. Vamos em busca de uma resposta, tenha certeza. Nós agradecemos demais o carinho da audiência de todos que estão ligados conosco aqui na região de Sorocaba e tenha certeza que a Cruzeiro FM vai em busca de uma resposta para a demanda apresentada por você. Basta você participar enviando aqui a sua pergunta, a informação, gravando a sua mensagem pelo WhatsApp 99135-5532 ou 3414-1500. Já já tem mais Espaço Cidadão aqui no Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte. Nessa meia hora, os destaques do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro, serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Invista na qualidade de vida da sua família. Aproveite a oportunidade de conquistar sua casa no Vila Raiman. Condomínio fechado, pronto para morar no Jardim Pagliato. Arquitetura moderna, privacidade e segurança. São apenas 20 casas de 3 ou 2 dormitórios com suíte. More com o máximo conforto. Venha viver no Vila Raiman. A exclusividade que você merece. Últimas unidades disponíveis. WhatsApp 15 99128-8216 e site www.mendesortega.com.br. A sua empresa faz gestão dos atestados médicos recebidos? A BMA Medicina e Segurança do Trabalho tem uma solução para a sua empresa. Através desta gestão, nossa experiência mostra que há redução no número de atestados e isto significa que o trabalhador estará mais presente e saudável à disposição da empresa. Entre em contato com a BMA. Nós teremos o

No momento mais tenso, Calheiros indagou novamente Van Garten se ele teria autorizado a veiculação da campanha publicitária O Brasil Não Pode Parar. Diante da negativa do então secretário, Renan mostrou as postagens oficiais feitas pelo governo e pediu a prisão de Van Garten. Mais uma vez, mente. Mentiu diante dos áudios agora publicados, mentiu por ter mudado a versão com relação à entrevista que deu e continua mentindo. O presidente pode até decidir diferentemente, mas eu vou pedir a prisão de Vossa Senhoria. O presidente da CPI, Omar Aziz, do PSD, negou o pedido de prisão feito por Calheiros. Se depender de mim, eu não vou mandar prender o senhor Fábio Van Garten. A eu ser carcereiro de alguém? Não, eu não sou carcereiro de ninguém. E aqui não é o tribunal de julgamento. Senadores de oposição também apontaram que Van Garten teria mentido. Elisiane Gama, do Cidadania, por exemplo, perguntou novamente ao secretário se a campanha teria sido autorizada por ele. Que mês foi isso? Mês de março. Março de 2020. Primeira semana de março, eu fui para os Estados Unidos com o presidente e de lá fiquei internado em casa por causa da Covid, senador. É exatamente por isso que eu lamento não poder responder para a senhora. Mais tarde, oposicionistas apresentaram à CPI um áudio de março do ano passado em que o ex-secretário diz ao deputado Eduardo Bolsonaro, do PSL, que, mesmo em quarentena, por ter sido contaminado com a Covid, seguia autorizando campanhas publicitárias. Eu sou a prova viva que, mesmo testado positivo, a vida segue. Eu estou trabalhando normal, tenho aprovado campanhas, tenho conversado com os criativos das agências de publicidade. Então a vida segue. As falas de Van Garten à comissão e na entrevista à revista Veja também foram apontados como divergentes entre integrantes da CPI. O ex-secretário negou que teria falado sobre incompetência do Ministério da Saúde, então comandado por Eduardo Pazuello. Mais tarde, a Veja divulgou o áudio em que o ex-secretário, ao ser questionado se teria havido incompetência ou negligência do Ministério, Van Garten afirmou incompetência. Foi negligência ou incompetência? Incompetência. Incompetência. Quando você tem um laboratório americano com 5 escritórios de advocacia apoiando na negociação e você tem do outro lado um time pequeno, tímido, sem experiência, é 7-1. Ao secretário, sobre a autenticidade desse áudio. Por favor, secretário. Me parece que o áudio é verdadeiro, senadora. Me parece que o áudio é verdadeiro. Diante da negativa do pedido de prisão, o petista Humberto Costa solicitou o envio do depoimento de Van Garten ao Ministério Público. Para que o Ministério Público possa apurar as mentiras que foram ditas aqui, as contradições, e que isso possa resultar num processo. O filho do presidente, senador Flávio Bolsonaro do Republicanos, criticou o pedido de prisão e subiu o tom contra Renan Calheiros, inclusive com ofensas. E não fazer de palanque como o senador Renan Calheiros tenta fazer aqui a todo momento, querendo, imagina a situação, um cidadão honesto ser preso por um vagabundo como Renan Calheiros. Olha a desmoralização. Nesta quinta, a CPI ouve dirigentes da farmacêutica Pfizer. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Jornal da Cruzeiro, o rádio jornalismo cumprindo o seu papel. Saúde. É o giro das informações, agora com a participação da reportagem Cruzeiro FM. Quem chega com as informações é Caio Rossini. Determinado em decreto do presidente Getúlio Vargas, em 1938, o dia 12 de maio aqui no Brasil ganha o dia especial por ser o dia da enfermagem. Ligado diretamente ao enfrentamento da pandemia de Covid-19, a profissão vem se adaptando e evoluindo ao longo do tempo, em especial durante a pandemia, como conta Camila Correia Soares dos Santos, enfermeira da empresa Translife Emergências Médicas. A rotina de trabalho desses profissionais ocorreu, sim, mudanças, e mudanças radicais. Além de ter aquele medo, aquela angústia do que vai encontrar, do plantão que vai ocorrer, eles tiveram que ter um novo desafio, né? Deixar os seus familiares, o distanciamento desses familiares para preservar a vida deles, exaustivos plantões, o uso prolongado de equipamentos de proteção individual. Alguns profissionais, inclusive, ficaram com marcas, né? E ainda tem do uso constante da máscara, além de ter que lidar muito próximo, mas muito mais próximo, com a morte, né? E ver também várias vidas sendo ceifadas, sendo levadas pelo novo coronavírus, pessoas jovens, saudáveis, né? Além de outros desafios que vão encontrando pela frente. Translife, desde o início da pandemia, ela se preocupou demais com todos os profissionais, seja ele da linha de frente ou seja do administrativo. Em relação à parte administrativa, aqueles que tinham alguma comorbidade, pressão alta, diabetes, problema respiratório, foram para trabalhar em home office. Aqueles de linha de frente foram suspensos pela medida provisória, aqueles com alguma comorbidade. Já aqueles que não tinham nenhuma comorbidade, a empresa investiu em equipamentos de proteção individual. Macacão impermeável, face shield, óculos protetor, máscara de 95, máscara branca, luvas, além da compra de uma cápsula, onde essa cápsula é introduzida o paciente dentro e não tem contato nenhum, mesmo dentro da parte interna da ambulância onde o paciente é removido. E para comemorar a data, a Prefeitura de Sorocaba realizou uma homenagem aos profissionais de enfermagem com uma cerimônia ecumênica com o padre Flávio Jorge Miguel Júnior e o pastor Eduardo Bortolossi. Segundo o secretário de Saúde, Dr. Vinícius Rodrigues, esta foi uma forma da Prefeitura homenagear os profissionais em um momento tão complicado. A Prefeitura tomou algumas ações. Primeiramente, em parceria com o Fundo Social, nós estamos fazendo de hoje até o final da semana distribuição de alguns kits nas UBSs, os profissionais da enfermagem. E para levar isso, teve um ato hoje, na hora do almoço, aqui no Paço Municipal, com a participação do padre Flávio, do pastor Eduardo Batista, do pastor Ademir da Agnos, da Câmara dos Vereadores e do prefeito, em que foi feita uma homenagem a todos os profissionais da enfermagem. Né? Fizemos aos nossos servidores, obviamente, mas estendendo a toda a classe profissional como um todo, que tem sido tão importante nesse momento de combate à pandemia. Então, no dia de hoje, nós fizemos uma entrada, né, no Paço Municipal com a equipe de servidores de várias UBSs divididas nas quatro regiões, fizemos a distribuição de flores, profissionais da enfermagem, e teve também um concurso para uma frase que definiria a enfermagem esse ano. O ganhador desse concurso teve uma cesta, que foi, né, feita uma arrecadação aqui na secretaria para dar uma cesta para ele, uma cesta agradecendo ele como um símbolo de respeito também para todos os outros servidores da enfermagem. O padre Flávio, justamente com os pastores presentes, fizeram uma oração também para todos. As homenagens também aconteceram na Santa Casa de Sorocaba, que estendeu o tapete vermelho e decorou o hospital fazendo alusão ao Oscar, o prêmio entregue aos melhores do cinema mundial. Padre Flávio Jorge Miguel Júnior, presidente do Conselho Administrativo da Santa Casa, classificou o dia como muito especial. Realmente está sendo um dia muito especial. A pandemia fez com que todos acordassem e reconhecessem o trabalho desses profissionais de saúde. A enfermagem é muito importante, quer para o mundo hospitalar, também para os pequenos grupos de saúde que nós temos, aqui de formas variadas, desde uma OPH até uma unidade básica de saúde. Enfim, a enfermagem ela é fundamental para a saúde do povo. E, portanto, hoje é um dia de alegria e de agradecermos a esses profissionais que se dedicam de uma forma fantástica em prol da população. O Dia da Enfermagem é comemorado no dia 12 de maio em homenagem a Florence Nightingale, uma pioneira da enfermagem moderna, que nasceu em 12 de maio de 1820. Caio Rossini, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Caio, ontem, aproveitando a conversa com o padre Flávio, o padre fez mais uma vez o alerta, até porque o padre Flávio hoje está no comando da UPH Zona Leste, além da questão das internações e a estrutura da Santa Casa, o principal hospital hoje de atendimento a pacientes Covid-19 na cidade de Sorocaba. E o padre percebeu que não apenas no início desta semana, já na semana passada, um aumento de pessoas procurando as unidades de saúde com sintomas da Covid, fazendo os testes. Talvez a internação ainda não no número ou aumento do número de pessoas internadas. No entanto, tem fila de espera de UTI em alguns momentos. Mas ele mostrou essa preocupação com o número de pessoas procurando as unidades de saúde aqui em Sorocaba. E ele falou ao Caio Rossini exatamente sobre isso. Exatamente, a gente nota que a cada dia, infelizmente, está aumentando a procura e a ocupação de leitos. Parece que está sendo uma tendência, porque o nosso CROSS, aqueles que estão nos ouvindo, o CROSS é a regulação do Estado. A gente já começa a receber

fácil. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão. Sorocaba Ambiental, especializada em limpezas técnicas em espaço confinado e altura conforme NR 33 e 35. Serviços de hidrojato com temperatura de água quente de até 130 graus, extremamente eficiente, onde existe a presença de óleos e graxas. Licenciamentos ambientais, CETESB, IBAMA, produtos controlados. Sorocaba Ambiental, uma empresa especializada para o setor industrial. Acesse sorocabaambiental.com.br ou ligue 15 3238 8888. Construtora Planeta informa 7h47, uma nova centralidade urbana em Sorocaba. Breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988-262617. É Planeta, pode confiar. Mande sua mensagem para o Jornal da Cruzeiro pelo WhatsApp 991355532. Agora, no Jornal da Cruzeiro, Espaço Cidadão, onde você é ouvido. Espaço Cidadão. Em Sorocaba, agora é 7 horas mais 47 minutos. É o Espaço Cidadão para você que está ligado aqui no jornalismo da Cruzeiro FM. Antes de girar aqui com a participação dos nossos ouvintes, deixa eu mandar um grande abraço ao jornalista Reinaldo Galhardo. Ele que está sempre acompanhando o noticiário também aqui na Rádio Cruzeiro FM. Reinaldo, grande abraço a você. Obrigado sempre pelo carinho da audiência. O Reinaldo também com a S News, fazendo as suas reportagens pelas ruas da cidade, trazendo todas as informações. Grande abraço ao nosso colega Reinaldo Galhardo, conhecido aí com os amigos o Macarrão. Grande abraço, viu, Reinaldo? Obrigado pelo carinho da audiência. Vamos girar aqui a participação dos nossos ouvintes. Ouvinte participando conosco, deixando seu recado aqui. Vamos ouvi-los. Bom dia a todos da Cruzeiro. Eduardo Santos, da Vila Aro. Senhoras e senhores, essa CPI da Covid é patética, é ridícula. Se vocês olharem nos comentários aí, nos portais da CNN, Globo, Bandeirantes, a grande mídia, o povo comentando, a maioria está contra essa coisa patética e está servindo só de palanque político. Quem é Renan Calheiros para decretar a prisão de alguém? Um dos maiores canalhas do Brasil. Ladrão. 40 processos nas costas, inclusive um deles onde ele bateu na amante, bateu na mãe da amante, queria que ela abortasse o filho, um canalha, e ele quer pedir a prisão de alguém. Gente, e sem contar outros participantes do CPI que são todos envolvidos em esquemas de propina, lavagem de dinheiro, corrupção, lava jato, é patético, não devia nem dar ênfase para essa CPI que é ridícula. E falar dos governadores e prefeitos que roubaram aí bilhões na pandemia, não querem falar. Inclusive tem senador aí que é pai de acusado e tá na CPI. Gente, isso é patético, é ridículo. É só no Brasil que tem uma coisa tão ridícula como essa. Bom dia. É quintou, né? Quintou e eu só tenho a agradecer a Deus, né? Por mais um dia. Né? Bom dia aí a todos. E parabéns, né? Parabéns ao nosso prefeito Rodrigo Manga, né? Que além de ser um exemplo de prefeito, que jamais houve, né, em Sorocaba, dando mais um exemplo aí, né? Exonerando de imediato um secretário envolvido em corrupção, em escândalo, que isso acaba com a nossa cidade, acaba com a nossa reputação. Então, parabéns aí ao nosso prefeito Rodrigo Manga. Charles Silveira, da Vila Fiore, bom dia a todos. Bom dia, galera do jornalismo da Cruzeiro, aqui é o ouvinte Ricardo Boca do Vanel. Eu queria que vocês perguntassem para os deputados Vitor Lipe e Maria Lúcia Amer sobre a estrada da rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto Ibirapora, que tem mais ou menos uma conclusão de uns 4, 5 anos, e o asfalto está tudo estragado em partes, sendo que países avançados como Europa e Japão, quando eles asfaltam uma via, é para durar 100 anos. Queria que eles respondessem e se eles vão reivindicar a melhoria na estrada. Grande abraço. Boca do Vanel. Bom dia Rádio Cruzeiro FM. Bom dia ao prefeito Rodrigo Manga. Só lembrando o prefeito aí, nós estamos aguardando ele aqui na sexta-feira. Que quem está falando é o Silas, ouvinte aí da rádio. Estamos aguardando ele aqui próximo da rua Odilon Walter, aqui no Parque São Bento. Ele ficou de retornar com a equipe aqui para verificar aqui o saneamento básico para a gente, aqui, ó, água, esgoto, iluminação pública, iluminação para a gente. Nós estamos sem iluminação, sem água encanada, sem rede de esgoto e precisando de um asfalto aqui. Estamos aguardando ele aqui na próxima sexta agora. Bom dia. A respeito da CPI do Covid, olha, você assiste a TV e vê Renan Calheiros querendo pedir a prisão de uma pessoa. Aí você vê o Bolsonaro, o filho, xingando Renan Calheiros de vagabundo. Meu Deus do céu, é briga de cachorro grande. Ah, o Roto falando do rasgado. Bom dia para vocês, um bom programa. Bom dia, Vanderlei dos Santos, Vanelville 5. Por favor, eu queria que vocês me dessem uma ajuda. Em frente à minha casa, na rua Luísa Pedroso Câmara, 135, há um poste de luz que a luz quase sempre está apagada, nunca está acesa. Né? E quando a gente levanta cedo para trabalhar, de madrugada, não sei se tem relação, mas abaixo da minha casa, em frente à casa 151, tem uma árvore que já ultrapassou a rede elétrica. E mesmo quando chove, quando venta, eles saem umas fagulhas dos fios lá. E a gente liga no número da prefeitura lá, não funciona, nunca atende aquele número lá. Por favor, vê se vocês dão uma força para a gente lá. Vê se pede para a companhia de energia dar uma olhada nessa. Ou cortar a árvore, ver o que está acontecendo com a lâmpada lá da rua. Por favor, obrigado, um bom dia. E eu quero agradecer aqui também, o Espaço Cidadão, ele é extremamente democrático para todos os assuntos, cada um colocando seu ponto de vista, assuntos locais, nacionais, isso é sempre importante. Já já nós teremos a participação da deputada estadual Maria Lúcia Amari, hoje prestando contas, falando do seu trabalho na Assembleia Legislativa. Nosso ouvinte, o Boca lá do Vanel, já trouxe o seu destaque aqui, rodovia João Leme dos Santos também, além de outras rodovias da nossa região, sempre tem uma demanda aqui para a deputada tentar aí o auxílio junto ao governo do estado, né? A solicitação de melhorias para as estradas da nossa região. Eu quero agradecer aqui o João Paulo, ele que é morador do bairro Barcelona, ele está fugindo um pouquinho aqui dos assuntos nacionais e locais, mas é local também, né? Porque diz respeito ao São Bento. O Jornal Cruzeiro do Sul hoje coloca também na sua manchete, na página esportiva, voltando para casa, é a pergunta do Jornal Cruzeiro do Sul com a foto do Paulo Roberto Santos. E ontem, o Caio Rossini trouxe a informação durante todo o dia na programação da Cruzeiro FM sobre uma longa reunião do técnico de São Bento futuro, né? Todo mundo quer ele como técnico de São Bento, né? Mas pelo jeito, acho que vai dar samba, hein? Foi um dia todo de muitas e muitas reuniões, muita conversa. E, pelo jeito, alguns detalhes separam realmente o Paulo Roberto de assinar um novo vínculo com o Esporte Clube São Bento. O que, pelo menos, eu acho que na opinião da equipe de esportes da Cruzeiro FM, também de toda a equipe de jornalismo, eu, sinceramente, não vejo outro nome na atual situação do São Bento. De um cara que está vindo para fazer um planejamento de Série D, com pouca grana, pouco dinheiro, mas pensando já também na temporada do ano que vem na Série 2, São Bento não pode passar mais de um ano nessa Série 2. Você não fica aí que nem Portuguesa Santista da vida, fica patinando, entrando em crise, sem dinheiro, vem empresário, vai embora, vê que não dá certo, abandona o clube, nada. Aí não dá. Eu acho que neste momento, realmente, Paulo Roberto Santos é o nome mais indicado. Óbvio que o Paulo deve estar fazendo uma série de pedidos. E agora cabe à diretoria do São Bento aceitar ou não. Eu conversava ontem com o Nilson, né, durante o almoço, e eu falava com ele justamente disso, viu, Fábio? Não brigaram, né? Não. Tá, então foi tranquilo. Foi tranquilo o almoço. Falava com ele justamente sobre isso, né? Que hoje o São Bento e o Paulo Roberto seriam uma peça fundamental para o São Bento, porque o Paulo veste aquela camisa e exerce aquela função de manager, né? que não é simplesmente o treinador dentro de campo. Ele vai atrás das contratações, ele faz a especulação com relação aos jogadores, conversa com os atletas, enfim. É o cara que é responsável pelo futebol do Sport Clube São Bento. E uma questão importante também, Fábio, a se destacar em relação a esse assunto, né? É que o São Bento, a gente acompanha a diretoria tem muitos afazeres, tem que resolver os problemas do clube, que não são poucos. Então, você contratar um cara que vai cuidar dessa parte do futebol, assim como o Paulo Roberto, que além de técnico, ele vai tratar desses assuntos também ligados ao futebol, isso tem de ajudar bastante, porque a diretoria do clube acaba cuidando de outras questões administrativas do Sport Clube São Bento. Então, acho que ajuda todo mundo ganha. E, enfim, o que eu tô sentindo é que existe... tá rolando, parece, na minha opinião, Fábio, um cabo de guerra ali, né? Do tipo, vamos ver quem cede mais para que viabilize-se essa contratação do Paulo Roberto Santos. Então, a gente já tem acompanhado toda essa negociação, todas as tratativas em relação à chegada, ou possível chegada, né, do Paulo Roberto Santos ao São Bento. Mas, diante das circunstâncias do que o São Bento precisa, sem dúvida alguma é o melhor nome, porque o São Bento, na minha opinião, e o Nilson até concordou comigo, coisa que é rara de acontecer, mas ele concordou. Choveu ontem, que nem... Exatamente, precisa de um manager o São Bento para administrar as coisas do futebol, além de um treinador também, né, Fábio? Muito bem, vamos aguardar, né, no que espera a quinta-feira, depois de uma quarta-feira de tantas reuniões e essa conversa praticamente durante todo o dia... Que o São Bento possa anunciar o mais rápido possível o seu novo treinador. E essa é a expectativa do torcedor, a volta de Paulo Roberto Santos. Mora em Sorocaba, está em Sorocaba, ouve a Cruzeiro FM. Ele respira Sorocaba, né? Por que não, então, dar uma sequência agora, novamente, né? Marcar o seu nome na história do Azulão de Sorocaba, voltando ao Esporte Clube São Bento, nesse momento tão importante do clube, que, mais uma vez, é a palavra reestruturação, reorganização, e é isso que o São Bento precisa. É o Espaço Cidadão para você. Deixe o seu recado, participe. 991355532 ou 3414-1500. Lembrando, já, a participação ao vivo da deputada Maria Lúcia Amari. Você tem a chance de deixar a sua pergunta, o seu questionamento. A deputada vai responder ao vivo para você aqui no Jornal da Cruzeiro. Você ouviu. Você ouviu. Espaço Cidadão no Jornal da Cruzeiro. Com a gente, apoiando essa meia hora do Jornal da Cruzeiro estão. Memorial Parque, respeito às suas lembranças, telefone 3202-5000. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro, serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Pode até parecer futuro, pode até parecer distante, mas quem é Bradesco já é reconhecido por sua voz e nem precisa de senha ou de cartão para fazer pagamentos. E quem é servidor da Prefeitura de Tietê vai além. Conta sem tarifa, cartão de crédito sem a primeira anuidade, crédito consignado em até 120 vezes e muito mais. Servidor da Prefeitura de Tietê, experimente o futuro com o Bradesco. Pensando na saúde, os trabalhadores do comércio, o Sim Comerciário Sorocaba oferece o Cartão Saúde Gold em parceria com a Clínica Saúde da Família. São mais de 30 especialidades médicas com consultas a partir de R$ 25,00, além de exames médicos, procedimentos estéticos e atendimento veterinário com valores menores que do mercado. O agendamento de consultas é rápido e o comerciário pode incluir no seu plano familiar até 5 dependentes e 2 pets. Cuidar da saúde é necessário e o Sim Comerciários auxilia você com esse benefício. Entre em contato com o telefone 15 3212 7110 e faça sua adesão. A Esfera Energia, consolidada pela confiança e excelência em todo o porte de projeto fotovoltaico, visa garantir um rápido retorno de seu investimento. Tenha uma assessoria completa. Da viabilidade à entrega do seu projeto, com a Esfera Energia é possível. Conheça nossos diferenciais visitando nosso showroom em Sorocaba, na Avenida Rodolfo Daferner 400, no condomínio Praça Maior, ou acesse nosso site em esfero.com.br. Esfero, energia para o futuro. A consciência nos diz que não somos eternos. Viva intensamente. Aproveite cada momento. mas não deixe para a última hora a decisão tão importante que um dia terá que ser tomada. Seja cremação ou sepultamento, o Memorial Park possui a infraestrutura necessária. Receba mais informações. Ligue 3221-1012. Memorial Park. Respeito às suas lembranças. Encontre a oficina mais preparada para o seu carro. Serviço Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Café Santa Fé, único café brasileiro com prêmio internacional de qualidade. Reconhecido na França como o melhor café, do blend à xícara, para você. Qualidade e bom gosto para quem busca excelência e o melhor café. Intenso, clássico, aromatizado, delicado, descafeinado. Café em cápsulas e sachês compatíveis com a Delta Q, Nespresso e outras máquinas. E muito mais. Surpreenda-se com o Café Santa Fé. Único, premiado, elaborado por você. Acesse cafésantafé.com.br. A Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio oferece a mais completa linha de esquadrias de alumínio em alto padrão, qualidade e pontualidade na entrega desde 2007. Suporte técnico para desenvolvimento de seus projetos, tecnologia de ponta, qualidade e design moderno. Atendimento personalizado com total satisfação. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, Avenida Santa Cruz 714, Jardim Vera Cruz, Sorocaba. Telefone 15-3417-3617. www.estrelaradiante.com.br. Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte. 27 municípios. Uma área com mais de 11.600 quilômetros quadrados. Mais de 2 milhões de habitantes. E uma das principais economias do Brasil. Agora, no Jornal da Cruzeiro. Bom dia, região metropolitana de Sorocaba. A Secretaria de Serviços de Tietê está fazendo a manutenção de novo trecho da estrada rural do bairro Mandissununga e da estrada rural do bairro Cruz das Almas. Os serviços que estão sendo executados para conservação e manutenção da malha viária rural envolvem a roçagem do mato e retirada de lixo irregular jogado nas margens das estradas de terra. De acordo com o secretário municipal da pasta, Luiz Gonzaga Carniel, Tietê possui quase 600 quilômetros de estrada rural. Portanto, os serviços seguem um cronograma de prioridade de manutenção. Em São Roque, as unidades de saúde voltaram a atender a população na segunda-feira. Devido às medidas de prevenção durante a pandemia do coronavírus, os atendimentos estavam reduzidos a 50% em toda a rede municipal. Para evitar aglomerações, as consultas ocorrerão com hora marcada por meio de pré-agendamento feito nas unidades de saúde e respeitando-se todas as medidas preventivas e sanitárias contra o coronavírus. A central de atendimento da CDHU de Tatuí, que funcionava no Paço Municipal, está em novo endereço. Os atendimentos são realizados no Centro de Apoio ao Trabalho e Empreendedorismo, o CAT, que fica na Praça Martinho Guedes, antigo Alvorada Clube. De acordo com a Prefeitura, a mudança tem o objetivo de levar os serviços da CDHU para a área central do município, oferecendo mais comodidade para as pessoas que buscam informações ou precisam de algum serviço da companhia. A Prefeitura de Boituva recebeu nesta semana a visita do secretário estadual de Educação, Rocieli Soares, para firmar parceria com o município para a retomada das obras da escola do Jardim Paraíso. De acordo com o governo municipal de Boituva, as obras dessa unidade estão paradas há vários anos. Conforme levantamento do município, a finalização da obra está estimada em cerca de 3 milhões de reais. A escola vai servir para alunos da região dos bairros Novo Mundo, Jardim Paraíso, Água Branca, CDHU, unidades do Minha Casa Minha Vida, entre outros. Agora em Sorocaba, 8:05. Você ouviu? Bom dia, região metropolitana de Sorocaba. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives, facebook.com/cruzeirofm. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo.

Está quase que fazendo um tour, quase que semanal, visitando cidades e trazendo informações. Inclusive, grava até vídeos, né? Das estradas, mostrando as possibilidades de melhorias, valores destinados pelo governo do estado, a liberação de emendas também, enfim, o aparelhamento para as cidades da nossa região. Por isso, também vamos navegar sobre as cidades da nossa região metropolitana, não apenas Sorocaba, para você que está ligado em toda a nossa região. Primeiro, deputada, sempre muito bom ouvi-lo. Obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM. Sempre importante essa participação. Ao vivo conosco e com imagens também aqui pelas nossas redes sociais. Bom dia, deputada, tudo bem? Bom dia, Fábio, Caio, André. É um prazer enorme estar falando com vocês e todos os que estão nos ouvindo nesse momento e nos vendo, né, que agora com imagem. É sempre bom, eu estou mesmo a 1000 por hora percorrendo a nossa região, por conta de todo esse quadro da pandemia, muito trabalho ficou represado, porque o foco principal, com justa razão, sempre foi, nesses últimos tempos, a questão da pandemia. E agora o governo de São Paulo voltou a agilizar outras ações, além das da pandemia, e nós, então, estou percorrendo as cidades da nossa região, com prefeitos, vereadores, né, articulando para ver qual é a real necessidade deles, para que a gente possa levar essas reivindicações junto ao governo do estado. E até aproveitando, a senhora atualizando, né? A gente fala muito da questão da pandemia, né, deputada, e essa preocupação, e fico imaginando quantos pedidos, né, a deputada deve ter recebido de prefeitos da nossa região, no apoio também, ou de leitos, o aparelhamento do sistema, de vacinas, mas ao mesmo tempo também o cuidado com a infraestrutura, estradas da nossa região, que é uma demanda que chega muito aqui, muitos pedidos, a deputada, por melhorias também das nossas estradas. Como equacionar essa balança também, deixar ela equilibrada, atender os assuntos na área da pandemia, saúde, mas também da estrutura das cidades que recorrem ao seu gabinete, deputada? Eu monitoro diuturnamente, né, conjuntamente com o secretário Marco Vignoli, Desenvolvimento Regional, junto com a Kelly, da Diretora Regional da Saúde, e a Secretaria do Estado, exatamente para que não falte nem leito de UTI, nem equipamento de proteção individual, enfim, todas as necessidades, e vacinas também, algumas cidades pedem um reforço com relação às vacinas. Então, eu estou monitorando o tempo todo, mas paralelamente também o governo lançou, acho que há 2 semanas, mais ou menos, um grande programa de novas estradas e sinais. Então, nós indicamos aquelas estradas que, naquele momento, já estão há muito tempo na expectativa, né? O governo vai investir para modernização de 3 mil quilômetros de estrada em todo o estado, vão investir mais de 2 bilhões e meio de reais nessas recuperações, e vão gerar também, por conta disso, mais de 15 mil empregos. Então, a Estrada do Vinho, que é uma estrada turística, né, é uma importante também, são 10 quilômetros de estrada, para fomentar o turismo na nossa região, através da Estrada do Vinho de São Roque, e também a Estrada de Sorocaba e Peró, que era uma antiga expectativa da população, que são mais de 22 quilômetros que precisam. Estamos lutando ainda para ver se nós conseguimos incluir também a Estrada de Ipatinga, que são 2,5 quilômetros. Eu estive lá no local, exatamente como você foi, fazendo um vídeo, e vi as precárias condições que estão, passar carro com ônibus, com um charrete, com pessoas andando a pé, né, muita, quando tem, ou está muito terra, a terra, e com isso, nossa, muita poeira, e quando chove faz lama, enfim, nós estamos trabalhando para que essas estradas possam vir a ser recuperadas com bastante rapidez. Essas duas primeiras que eu falei já estão em andamento. Então, nós estamos fazendo tudo possível para recuperar, porque nós temos uma região fortemente agrícola. Estamos trabalhando também no trecho da SP-79 aqui de Sorocaba, no trecho de Votorantim-Piedade. Então, são ações que nós estamos atentas agora para recuperar o tempo que não foi possível fazer por conta da concentração da pandemia. Até para que o nosso ouvinte possa entender, deputada, a gente sabe que são quase 8 milhões de reais na Estrada do Vinho, pouco mais de 16 milhões na Sorocaba e Peró. Qual é o tipo de serviço que será aplicado nessas duas estradas? A gente tem uma preocupação maior aqui com a Sorocaba e Peró, que muitos ouvintes que relatam acidentes, e geralmente quando o acidente acontece ali, o acidente é muito grave. Inclusive, o nosso especialista em mobilidade urbana, o Renato Campestrini, também, até a pedido dos nossos ouvintes, esteve circulando pela estrada e fez várias fotos de pontos com muito perigo. Enfim, que tipo de benfeitoria será aplicada, principalmente na Sorocaba e Peró? São recuperação, seria a recuperação das pistas já asfaltadas, pavimentação das estradas em terra e também melhorias na sinalização e também drenagem. São ações importantes. Ele tem a razão, o ouvinte, porque nós fomos fazer o vídeo lá, ficamos uma meia hora, o trânsito intenso. Tem também algumas ultrapassagens bastante perigosas lá, mas a estrada não oferece nenhuma condição, risco de atropelamento. Então a gente percebe que está quase que um cascalho em alguns trechos da estrada. Então eu acredito que com certeza essa recuperação será muito importante, porque tem muitas pessoas que circulam por lá, demoram perto na beira da estrada. Enfim, vai dar mais segurança para a população, evitando acidentes, como tem sido lá, extremamente graves, e vai encurtar as distâncias e vai fazer com que elas sejam mais seguras. Isso é muito importante. Agora, deputada, se é que dá para falar de um ranking de pedidos aqui no jornalismo da Cruzeiro FM pelo nosso WhatsApp, Sorocaba e Peró está lá na frente também, muita gente participa conosco pedindo essas melhorias na estrada. Agora, há uma certa decepção também, principalmente para o morador de Araçoiaba e até de Sorocaba, que faz a ligação pela estrada do Ipatinga, ligação Sorocaba-Araçoiaba, que não se viu contemplada aí nessas melhorias. Por que ficou de fora, hein, deputada? Na verdade, foi feita uma triagem das estradas que eles foram consideradas as prioritárias. Nós também entendemos que é prioritária, nós não desistimos, não. Eu estou trabalhando, o deputado Vitor Lipe também, nós estamos lutando muito para que ela seja incluída nesse pacote que foi lançado, porque são só 2,5 km, e o resultado de 2,5 km não mexe na questão orçamentária e dá uma garantia para a população também, encurtando também a distância, dando mais segurança para a população. Enfim, eu tenho falado muito com o prefeito Léo, também de Peró, desde o tempo que ele era vereador, depois vice-prefeito, agora prefeito, que faz uma gestão muito responsável. Quero até deixar um abraço para ele, mas ele também vem reivindicando, nós estamos juntos trabalhando para que possa ser incluída. Nós não desistimos, vamos continuar insistindo até que ela seja incluída. Falando diretamente de Sorocaba, Araçoiaba, a questão talvez da Raposo com pedágio, boas condições, isso acaba interferindo também politicamente? Há uma briga nos bastidores que a gente pede, mas a gente vê as dificuldades de se fazer essas melhorias. Como a senhora disse, é um curto trecho, mas parece que é tão difícil tirar isso do papel, deputada? Sabe o que acontece, Fábio? Na verdade, assim, cada deputado briga pela sua região. Então, é importante lembrar como é importante nós termos força política na nossa cidade de Sorocaba, que as pessoas reconheçam o trabalho que nós estamos fazendo, porque é importante, porque o deputado que leva votos daqui, na hora dessas emendas, ele vai dar para a região que é a prioridade dele. E aí nós perdemos em força política e em número de deputados para reivindicar aquilo que é nosso. Então, por isso, a questão do voto distrital não é só uma pregação do meu partido, mas é uma necessidade, porque nós temos escritório aqui, eu tenho escritório aqui, nós trabalhamos para a nossa região, conhecemos os problemas da região, mas na hora de distribuição da força política, quanto mais força nós temos, mais conquistas nós temos. Então, vamos continuar brigando, sim, para que não deixe de ser incluída essa importante estrada, porque já é uma reivindicação antiga. Agora, paralelamente, nós também estamos trabalhando em outras frentes. Nós tivemos agora, semana passada, na inauguração de uma creche escola em Pilar do Sul, que veio o vice-governador Rodrigo Garcia, veio aqui pessoalmente na inauguração. É uma luta antiga que eu estava lutando desde 2013, com vários empecilhos, e finalmente ficou uma escola muito bonita, para a cidade de Pilar do Sul. Quero deixar um abraço para a população de lá. Eu sou a deputada, sempre fui mais votada na nossa cidade. E a contrapartida é exatamente isso, levarmos esses trabalhos. Essa é uma creche-escola que custou mais de 1 milhão, o Estado investiu quase 2 milhões, mas é uma escola é uma de primeiro mundo. Ela parece uma escola particular, com todos os requisitos necessários para as crianças ali serem formadas. Todo mundo sabe que a primeira infância é fundamental na formação de uma criança, e quando nós investimos nas creches, nós estamos investindo no futuro, né? Mudando a história. Para mudar a história de uma criança, nós precisamos começar com a educação. Sem educação, nós não vamos a lugar nenhum. Nós estamos ao vivo com a deputada estadual Maria Lúcia Amari, do PSDB, está prestando contas. Falamos bastante sobre essa questão das estradas, a recuperação para Sorocaba e região, com os valores já destinados pelo governo do estado e também o compromisso da deputada, que não abandonou esse pedido dos moradores de Araçoiaba, de Sorocaba, ligação Sorocaba-Araçoiaba. É uma cobrança que permanece agora sim, com essa questão resolvida, Sorocaba e Iperó, Sorocaba-Araçoiaba ocupa totalmente agora o primeiro lugar aqui nesses pedidos dos nossos ouvintes, com certeza, via Espaço Cidadão. Vamos confirmar a hora certa e a gente volta. Tem os questionamentos aqui do André Fasano, a deputada ao vivo, aqui no Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Construtora Planeta informa 8h22. Para você compartilhar o mais belo pôr do sol da cidade, lançamento União Planeta. Apartamentos de 48 a 97 metros quadrados no Alto da Boa Vista. Visite os nossos decorados e saiba mais em unionplaneta.com.br. É Planeta, pode confiar. Cruzeiro FM. Respeito ao ouvinte. Como assunto mexe, né, quando a deputada fala das questões envolvendo as estradas da nossa região, imediato aqui a participação do ouvinte, quando ele não ouve aquele lugar que ele passa, e destaca que é necessária algumas melhorias, ele mantém contato direto e a gente está falando ao vivo com a deputada, eu tenho certeza que anota também todas as demandas aí, mais um ouvinte participando aí, né, André? Exatamente, o Ireno Duarte, que manda um abraço para você também, viu, Ireno? Ele questiona também a senhora, deputada, antes de tudo, bom dia, né? Deputada Maria Lúcia Amari, prazer falar com a senhora mais uma vez. Ele fala que ouvi recentemente as informações da duplicação da Raposo Tavares de alumínio a Sorocaba. Se não me falha, é necessário, porém, a via Tapiraí-Juquiá está em CAC, prioridade e prioridade. Ele questiona, veja com a deputada, lutar por essa estrada que está muito ruim, mas muito ruim mesmo. É o Ireno Duarte mandando essa demanda também com relação às estradas aqui da nossa região, a estrada Tapiraí-Juquiá, deputado. Essa também está no nosso foco de prioridade, que vai até Juquiá, é uma estrada perigosíssima, também está em péssimas condições, e eu, não só para lutar por essas estradas, eu estive pessoalmente em cada uma delas, estive lá com o vereador Caio Martori também visitando essa parte, então nós estamos atentos a que possa ser incluída também. É nesse momento que estão investindo em prioridade, além do que lá tem um potencial turístico, além da segurança da população que circula por lá, tem um potencial turístico naquela região importante também para fomentar. Agora, na recuperação da economia, é importante fomentar as estradas. E não só isso também. Anteontem nós estivemos junto à prefeita Fabíola, com uma reivindicação com relação ao Poupa Tempo. O governo do estado de São Paulo está agora criando mais Poupa Tempos em várias cidades do estado de São Paulo. Nós reivindicamos, estamos trabalhando muito. Estive lá com o deputado Vitor junto à prefeita, e ela está verificando já um local apropriado para que a gente possa incluir nessas novos Poupa Tempos. Primeiro que vai atender melhor a cidade de Votorantim, vai ficar próximo também de pessoas que vêm de Piedade, outras cidades da região, desafoga Sorocaba, melhora o atendimento de Sorocaba, dá mais qualidade da população de Votorantim, e nós estamos lutando para que este Copateiro aqui na nossa região venha um para Votorantim. Nós estamos brigando bastante, esperamos que nos próximos dias nós possamos ter uma resposta positiva. E aí, quando você fala, não só de estradas, mas também a gente precisa lembrar que a Avenida Paraná, uma indicação do vereador Donizete, nós estamos, tive com o prefeito Manga, umas semanas atrás, exatamente verificando, recuperando emendas que já que não foram utilizadas no governo passado, que não apresentaram documentos a tempo de poder processá-las. Então tem um milhão de reais que vai ser investido em iluminação de quase 4 quilômetros da Avenida Paraná. Estivemos no local também, onde foram colocadas, junto com o DR, cobrando deles, e já foram colocadas lombadas em frente ao Três Marias e em frente também o Terras de São Francisco, para dar mais garantia. Agora, com a iluminação, vai ficar uma avenida moderna, segura e garantindo a circulação da população que circula, né, nesse trecho da cidade. Agora, deputada, eu recordo quando o secretário de Logística e Transporte, João Otaviano, esteve fazendo justamente uma visita nas vicinais ali, na região de Biúna, Piedade, Iperó. Ele também visitou, e esse é um assunto que já há algum tempo, ele pelo menos, se não visitou, não me recordo agora se aconteceu essa visita, mas que foi muito falado, da passarela do novo hospital regional ali na rodovia Raposo Tavares. Sempre que o secretário João Otaviano participa com a gente questiona o secretário, ele dá um prazo, mas a gente não vê movimentação, deputada. A senhora tem acompanhado isso? Tem razão, na verdade ele falou sim, se comprometeu, inclusive exatamente foi bom vocês lembrarem que na segunda-feira pediu uma reunião com o secretário de transporte, teremos uma reunião às 15h30 para cobrar exatamente a passarela, porque ela era para ter se iniciado agora no mês de março, e nós estamos cobrando que nós estamos no mês de maio, e essa passarela já devia ter iniciado o seu trabalho, então temos uma reunião segunda-feira por Zoom com o secretário, cobrando exatamente essa situação da passarela, cobrar também melhorias na estrada que vai para Piedade, aqui é trecho de Votorantim-Piedade, nessa reunião o deputado Vitor Lippe também vai participar. Nós estamos juntando as nossas forças políticas, como estadual e como federal, para reenfocarmos e reivindicarmos as prioridades em conjunto, em sintonia, para que a gente possa conseguir que priorizem essas estradas, inclusive a estrada Bugiro-Nacal, né, de Biúna também, que parou a obra, problema na empresa, agora retomaram os trabalhos, mas ainda estão passos lentos, ou seja, eu percorro constantemente a nossa região para que vejo quais as prazos que não estão cumprindo. Esse é o nosso papel, fiscalizar. Né? Fiscalizar, cobrar, e é isso que nós temos feito. Legal. Olha, deputada, percebendo na sua fala também aqui, e até conversando também ao longo desses dias, né, desde o início do mandato do prefeito Rodrigo Manga, a senhora que foi adversária política dele nas eleições do ano passado, eu vejo que o diálogo existe entre a senhora e o prefeito, e até um diálogo bem amistoso, visando justamente o bem de Sorocaba. Eu estou enganado, é isso mesmo? Queria que a senhora falasse um pouquinho dessa relação com o prefeito Rodrigo Manga, apesar das diferenças no pleito do ano passado. A relação me parece muito boa. A senhora confirma, deputado, como é que está essa relação política com confirmo, o Executivo? Confirmo, porque, na verdade, tanto ele quanto eu descemos do palanque quando terminou a eleição e começamos a pisar em terra firme, que Sorocaba. E não estou fazendo aqui média, mas todo mundo sabe que eu procuro sempre conviver, ter uma relação amistosa com o prefeito que tem na nossa cidade. E eu estive, sim, que o prefeito ganhou a eleição, eleição, eu o cumprimentei, ele convidou para ir lá, estive já em fevereiro conversando com ele. Diferenças ideológicas e políticas, não importa, ele tem os compromissos dele, mas o respeito que tem que existir, já estive duas vezes conversando com o prefeito, estabelecendo prioridades, inclusive para resgatar quase 5 milhões de emendas que já eram do governo passado, que não tinham sido processadas, foram resgatadas, inclusive esse 1 milhão da iluminação, mais quase 4 milhões de infraestrutura também para ser investidos em bairros, em 4 bairros da cidade que estão sendo definidos, e nós conversamos bastante nesse sentido. É importante que o foco agora é Sorocaba, tudo que eu puder fazer, para não ter essa preocupação de capitalizar isso ou aquilo. Ele sabe da importância de receber as emendas do governo do estado, e eu sei da importância de eu mostrar para a população que nós estamos em paz, porque foram 4 anos de brigas, né, prefeito com vice, com Câmara. Eu acho que é o momento de nós focarmos na nossa cidade. Nós já estamos vivendo um processo de pandemia desgastante, então um relacionamento saudável e respeitoso é muito importante. Então, eu acho que na semana que vem também vamos estar com a presidente do Fundo Social, a Cirlange, porque nós estamos fazendo também uma campanha para arrecadação de mantimentos não perecíveis. Essa campanha termina agora esse final de semana e nós vamos entregar ao Fundo Social para que ela possa distribuir para a população que está precisando. Então, contem sempre comigo nesse sentido. Acho que é importante que exista respeito, né, e sintonia. A população não quer saber de briga, ela quer saber de trabalho. Então, nós temos que estar juntos. Eu levando as emendas, o prefeito processando as emendas na forma que precisa, dando o encaminhamento necessário. Já recentemente também está vindo uma quadra society que o prefeito definiu que seria também no Habiteto, foi uma verba também de 350 mil. E, na verdade, são quase 10 milhões de reais em emendas para a cidade de Sorocaba e mais 10 milhões que foram distribuídas para as outras cidades da nossa região. Então, agora, o ajuste fiscal do ano passado garantiu que agora todas as nossas cidades possam receber emendas para que possa melhorar a condição não só da nossa cidade, mas da região metropolitana como um todo, né? Cada estrada que você melhora as condições de circulação, você fomenta empregos, você melhora a infraestrutura, atrai empresas que vêm para cá, porque cidades mais estruturadas atraem empresas, enfim. Esse é o papel que nós temos feito. Diante desse bom relacionamento, aproveitar também, deputada, para perguntar sua avaliação, passados esses 100 dias do governo Rodrigo Manga, a avaliação que a senhora faz do governo Manga aqui na cidade de Sorocaba, deputada? Eu percebo que o prefeito está super bem intencionado, ele é proativo, né? Quando você leva um problema, ele já procura uma solução. Então, nesse momento, o fato de estar se relacionando tanto comigo quanto o deputado Vitor mostra a vontade de acertar. Então, por enquanto, o que nós temos como avaliação é dizer que ele está procurando resolver os problemas assim que chegam nele, se relacionando muito bem com os políticos, isso é muito bom para a cidade, né? A paz selada já garante um sucesso. Então, da minha parte, o que o prefeito precisar, sempre me coloco à disposição, é a população que ganha com isso. Recentemente, eu estive numa reunião em São Paulo com o doutor Rui, o delegado-geral, com o doutor Osmar Guimarães, aqui do The Inter, pleiteando, né, o Palácio da Polícia, que nós queremos ali no prédio onde é o DIRA, e é um prédio que não estava subutilizado, e nós estamos conversando, e essa reunião foi importante, junto com o Vignoli, para nós definirmos economia de mais de 300 mil por mês, de locações que são pagas pela Polícia Civil, que se indo todos para esse prédio, no investimento, queria aqui agradecer também a doutora Giovana da Facens, que deu de presente, com a competência dela, o projeto pronto, com isso já economiza recursos, aí fica só o investimento na reforma do prédio, um estacionamento gigante que tem, um prédio de 4 mil metros de construção. Então, o delegado-geral já

o Renan Calheiros sendo chamado de vagabundo, coisas pois do tipo, né? Ontem não foi um dia fácil, não. Como que a deputada vem acompanhando também essa movimentação em Brasília? E se tem realmente fundamento, objetivo, está muito claro dessa CPI, politicamente falando também, deputada? É, essa conversa de ódio, de desrespeito, de incontinência verbal é que precisa parar no país, né? Acho que precisa dar um exemplo. A população, eu vi aquela cena ontem, um xingando o outro, achei assim, uma profunda falta de respeito para a população, sabe? Precisa ter mais respeito. O debate tem que ser sobre o ponto de vista ideológico, o ponto de vista de cada um sobre a forma como vê a política, mas descer em um nível com palavras desse tipo, isso é muito ruim. Sabe por quê? Os senadores, presidente, governador, prefeito, o que eles têm? Eles são o líder de um grande líder. Então, os nossos jovens, as nossas crianças, quando vem um senador xingando o outro de vagabundo, você veja, esse é um péssimo exemplo para a formação e para a educação. Acho que o respeito a gente precisa conter, a gente percebe às vezes... alguém sai do tom, e eu tenho passado por isso na Assembleia também, alguns com discurso de ódio, discurso de desrespeito, quando entra no pessoal, se referem com falta de respeito, porque independente da questão ideológica, as autoridades precisam ser respeitadas. Para serem respeitadas, precisam se dar o respeito. Então, no momento que um xinga um de vagabundo, o outro responde no mesmo tom. Então, é isso que não pode acontecer nesse país, né? A forma como estão tratando. Eu acho um absurdo, quando eu vi aquilo, fiquei horrorizada. Eu acho que a gente não... é um péssimo exemplo para a nossa população. Acho que nós não podemos perder elegância política, independente das diferenças ideológicas. Tem que prevalecer o debate sobre o tema, sem passar do tom. E até aproveitando ainda, eu vou entrar aqui nas perguntas dos ouvintes, mas eu quero aproveitar esse cenário político também. Ontem deu o que falar aí, principalmente nas redes sociais, a pesquisa Datafolha, mostrando aí uma verificação sobre a possibilidade das candidaturas à presidência, mas principalmente, não querendo falar sobre as lideranças, né? O Lula apresentou 55% contra 32% do Bolsonaro, mas o cenário envolvendo principalmente o PSDB, João Dória, principalmente, deputada. Hoje, o PSDB, principalmente em São Paulo, fala sobre essa candidatura e como que observa nesse primeiro momento também esses números apresentados pelo governador quando citado em algumas pesquisas, como foi essa também do Datafolha. Está muito fraco o desempenho dele, não, deputada? Na verdade, o PSDB, embora o governador queira... está sendo sinalizando com a indicação para ser candidato a presidente da República, o PSDB ainda não oficializou. Então, eu acredito, no meu ponto de vista, esses dois extremos tem que existir um centro. O PSDB representa o centro na política, né? Não é nem extrema-direita, nem extrema-esquerda. Eu acredito que com esses embates, esses debates, essas situações do que nós já passamos ou que estamos passando, eu acredito que a população vai começar a caminhar para uma coisa de centro, que, né, mais, que contemporiza melhor e não fica nesses extremos debates, porque são debates muito violentos, fora do tom. A população precisa ter paz, então eu espero que essa seja uma alternativa, que a população veja o PSDB como um partido de centro, de alternativa, para que haja um equilíbrio dentro da vida política nacional. Deixa eu aproveitar e voltar aqui com os nossos ouvintes. Ouvinte gravando a mensagem, a deputada ouve e já responde na sequência. Vamos ouvi-lo. Bom dia, galera do jornalismo da Cruzeiro, aqui é o ouvinte Ricardo Boca do Vanel. Eu queria que vocês perguntassem para os deputados Vitor Lipe e Maria Lúcia Amer sobre a estrada da rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a Salto Ibirapora, que tem mais ou menos uma conclusão de uns 4, 5 anos, e o asfalto está tudo estragado em partes, sendo que países avançados, como Europa e Japão, quando eles asfaltam uma via... é para durar 100 anos. Queria que eles respondessem e se eles vão reivindicar a melhoria na estrada. Grande abraço. Boca do Vanel. É o nosso ouvinte, o Ricardo Boca, lá do Vanelville, deputada. Aliás, é uma demanda e um trabalho que teve a sua participação quando se falou da duplicação. Está na garantia ainda o asfalto da João Leme dos Santos, esse trecho novo, deputada? Claro que tá. Só preciso saber exatamente quais os trechos, porque eu passo constantemente lá na estrada e eu não detetei. Se depois ele puder informar qual é o trecho, porque que eu saiba, a estrada está em boas condições e eu não conheço esse trecho que ele está falando. Mas se ele falou que tem, só me dizer qual é o quilômetro, que eu vou lá, fotografo e mando para a Secretaria de Transporte para tomar as devidas providências. E até só para lembrando, quando se fala também de estrada, quando a gente fala das vicinais, eu não falei dos 6 ônibus que foram entregues pela Secretaria da Educação, semana retrasada também, para ser utilizados nas áreas rurais, exatamente por conta da dificuldade de trânsito de algumas estradas. E esses ônibus com 59 lugares vão ajudar 6 cidades da nossa região, que principalmente a população rural, que não tinha um transporte de qualidade. Claro que quando a deputada ouviu e falou sobre Sorocaba-Araçoiaba, nós temos aqui várias manifestações. Eu estou pegando um ouvinte que vai representar todos os demais, que mostra exatamente essa indignação, né, que nada é feito ali naquela região, e pedem mais uma vez o empenho da deputada nesse contato com o governo do estado. Vamos ouvir aqui uma manifestação falando sobre Sorocaba-Araçoiaba, que retrata bem o sentimento do nosso ouvinte que participa da manhã de hoje. Vamos ouvir. Bom dia a todos da Rádio Cruzeiro do Sul. Meu nome é Nelson, sou aqui da Zona Norte de Sorocaba. Eu queria aproveitar a presença da deputada Maria Lúcia Amari aí na entrevista dela aí e fazer uma colocação a respeito da estrada que liga Sorocaba a Araçoiaba da Serra. É um assunto que está sendo discutido agora aí também, né? Eu utilizei muito aquela estrada lá. Percebe que o lado de Sorocaba é conservado, tem boa manta asfáltica, né? Já do lado de Araçoiaba, constantemente é remendo, é buraco, e tem muito movimento aquela estrada. E aquela passagem estreita também, mais conhecida como desvio do pedágio. Pô, gente, não é mais desvio do pedágio, né? Hoje é uma via de acesso muito importante para as duas cidades, né? Além do movimento grande que tem de pessoas que trabalham aqui, o pessoal da parte agrícola também, que utiliza muito aquela estrada lá, né? Acho que é hora de rever isso aí, né, gente? Questão política, o que que é? Não sei se cabe a doutora Maria Lúcia Amari também, ou a prefeitura de Araçoiaba, acho que tem que ter um esforço mais concentrado nesse sentido, né? Pô, estamos no século XXI, né, gente? Acho que já deu, né? Acho que já deu. Tem que ter uma posição um pouco mais inteligente, né? Obrigado a todos aí, um bom dia. É o nosso ouvinte, o Nelson, deputado. A senhora percebeu como que mexe com as pessoas essa questão de Sorocaba, Araçoiaba, hein? Verdade, o Nelson falou, o que ele falou tem toda a razão, e é o que nós já falamos no começo da fala nossa aí, da importância de que seja incluída essa estrada, porque realmente ela já tive várias vezes, mando foto, cobro, e nessa reunião que nós vamos ter segunda-feira, com certeza vou cobrar novamente para que o secretário tenha esses olhos voltados para esse trecho da estrada. Ouvinte, não para um minuto aqui, deputada, tem mais uma participação, vamos ouvir. Bom dia, turma do Cruzeiro do Sul. Um bom dia para todos aí. Eu só queria fazer uma pergunta para a deputada, ver se quando a gente entra em contato com a prefeitura, por que que eles não conseguem arrumar uma estrada que a gente passa todo dia? Eu moro ali no bairro do Piraporão, em Piedade, na entrada ali do Pesqueiro Belas Águas. E já liguei um monte de vezes na prefeitura, peço, eu e os outros que moram lá, todo mundo pede para a prefeitura arrumar a estrada, e eles viram as costas para a gente. Porque parece, pelo que eu penso, o meu pensamento, parece que eles só arrumam a estrada de quem é rico. Na onde tem os pessoal pobre, eles nem ligam, entendeu? Então, eu só queria fazer uma pergunta, só isso. Por que que eles não arrumam a estrada? Você passa por lá, ou qualquer vereador de Piedade, eles vão ver como que a estrada é ruim, entendeu? Vê o que que a deputada pode falar para nós aí. Falou? Um bom dia para todos. É, o nosso ouvinte pedindo auxílio aqui da deputada, que muitas vezes acho que o seu pedido faz a diferença, deputada. Na verdade, as vicinais são responsabilidade do Estado, né? Então, os prefeitos reivindicam, sim, estão todos atentos a essa questão. O problema é que o governo inclua essas estradas vicinais. Nós temos muitas estradas vicinais. Então, esse primeiro programa foi para atender essas que foram definidas. Nós vamos ter outras fases onde vão ser incluídas outras estradas, né? Foram incluídas essas como prioridade, mas tem razão, ouvinte, mas não é a responsabilidade do prefeito, porque muitas vezes o DR empresta as máquinas, cede para as prefeituras para que elas possam cuidar das estradas, mas é uma responsabilidade do governo para que a gente possa incluir mais essa estrada. Só uma última demanda que chega aqui, deputada, mensagem de texto, já é um pedido das antigas também. Eu tenho certeza que a senhora trabalha também nessa questão e conhece muito bem o pedido da nossa ouvinte, a Moniele, de Votorantim. Ela está falando sobre o ramal 103 da SP-79. Segundo ela, o trecho Votorantim-Piedade é pequeno, mas é uma estrada vergonhosa e ninguém faz absolutamente nada pelo trecho. A senhora tem conhecimento também desse trecho que leva até a região ali do presídio, né, deputada? Eu falei, Fábio, logo no começo da entrevista, exatamente sobre isso, né? Nós mandamos fotos, vamos reforçar na segunda-feira, e eu espero que essa SP-79, naquele trecho que vai de Votorantim para Piedade, está péssimo, em péssimo estado, e realmente nós vamos cobrar para incluir a revitalização nessa próxima reunião que nós vamos ter na segunda-feira. Muito bem, deputada, mais uma vez o nosso muito obrigado em atender a Rádio Cruzeiro FM, principalmente essa atenção e o carinho com os nossos ouvintes, atendendo aqui, anotando pelo menos todas as demandas e fazendo os pedidos ao governo do Estado de São Paulo. Mais uma vez, obrigado pela entrevista. Vou aproveitar rapidamente, primeiro homenagear, ontem foi o dia do enfermeiro e da enfermeira, esses abnegados funcionários das servidores da saúde que estão fazendo um grande trabalho, também foi o dia da policial militar feminina. Eu quero aqui homenagear o Coronel Jorge, que é uma representante digna da classe das policiais, e lamentar profundamente, que eu fiquei sabendo agora há pouco, o falecimento do Santão. O Santão é uma pessoa muito querida, ele é produtor cultural de Sorocaba, foi do 28 de setembro, é também carnavalesco, uma pessoa que tinha muito querida. Eu fiquei muito triste com o falecimento dele, quero fazer uma homenagem a ele. A Marina, a esposa dele, ainda está internada, espero que ela possa vencer e sair dessa situação da Covid. E dizer da importância da vacina, né? Com tantas pessoas que nós estamos perdendo por conta de não conseguirmos ainda vacinar toda a população, e está faltando um esforço mais concentrado também da área federal para que a gente possa utilizar mais a nossa vacina aqui no estado de São Paulo, para que pessoas como o Santão e outras tantas famílias que perderam seus entes queridos por conta da Covid. Então, eu queria deixar essa minha homenagem ao querido Santão e torcer para a Marina sair dessa também, e um abraço a todos vocês aí, e vamos continuar trabalhando para que as vacinas cheguem mais rápido, atingindo o maior número de pessoas, para que a gente não tenha tantas perdas de vidas humanas no nosso país como um todo. Muito obrigada e um ótimo dia a todos vocês. Jornal da Cruzeiro, jornalismo sério, responsável, formador de opinião. Construtora Planeta informa 8h53, uma nova centralidade urbana em Sorocaba, breve lançamento Planeta Square Garden. Dois condomínios residenciais, uma torre comercial e mall com 8 lojas, conectados por uma acolhedora praça central. Saiba mais em 15988-262617. É Planeta, pode confiar. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de... Sorocaba Ambiental, tratamento e transportes de resíduos industriais contaminados. Núcleo de Reabilitação Motora da Academia APSE, o melhor para a sua saúde. Ligue 3229-0207. E Tintas Pig, a cor que você imagina, a Pig tem. Ouça o Jornal da Cruzeiro pela internet. www.cruzeirofm.com.br. Jornal da Cruzeiro. Jornal da Cruzeiro. A voz da notícia. Você está com o Jornal da Cruzeiro. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. As empresas que produzem aditivos para o óleo do motor ficam bravas quando a gente diz que eles não servem para nada e podem até reagir com os aditivos originais numa reação química danosa ao motor. E o mesmo em relação aos aditivos para gasolina. Se não forem os detergentes dispersantes para evitar a formação de depósitos carboníferos, muito cuidado com os que anunciam maior desempenho, menor consumo. Pois é tudo conversa para boi dormir e também podem prejudicar o motor. Prova disso foi um estudo feito recentemente pela NGK, produtora de velas entre as melhores do mundo, que disse ter analisado velas danificadas em motores e concluído que o problema vem desses aditivos que prometem mundos e fundos, não prestam para nada e ainda prejudicam o motor e as nossas velas. Alto Papo com Boris Feldman. A Califórnia é um estado norte-americano que tem uma das maiores concentrações de automóveis elétricos, até porque a Tesla é de lá. E a universidade local fez uma pesquisa com os 20% de donos de carros elétricos que mudaram de ideia e voltaram a comprar carros a gasolina. Por que desistiu do carro elétrico? E a explicação de quase todos foi pela dificuldade em recarregar, pois com o carro a gasolina, eu encosto no posto, em 3 minutos o tanque está cheio e eu vou embora. No caso do carro elétrico, ou ele fica 8 a 9 horas durante a noite em casa recarregando, ou em postos de recarga, mesmo com o supercarregador, se eu quiser uma carga completa de 100% da bateria, eu preciso esperar cerca de 1 hora, ou mais se tiver uma fila de carros na minha frente. Alto Papo com Boris Feldman. Apoio Cultural. Automec. Baixe agora o aplicativo da Automec Chevrolet. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Quer fazer o melhor negócio? Então vem pra Automec Chevrolet. Onix Joy 2021 com pequena entrada, mais parcelas de R$499, mais parcela final. E pagamos tabela FIPE no seu usado na compra da Spin Active 2021 7 lugares, com entrada mais parcelas de R$890. E você só começa a pagar daqui 120 dias. Baixe nosso aplicativo para iOS ou Android. Aproveite as vantagens e concorra a prêmios. Só o maior grupo Chevrolet do estado de São Paulo pode oferecer o melhor negócio. No trânsito, de sentido a vida. Jornal da Cruzeiro. Cruzeiro FM, a voz da notícia. Nacional. 942 pessoas foram resgatadas de condição semelhante à de escravidão no Brasil no ano passado. Os dados atualizados nesta terça-feira são do Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas, desenvolvido pelo Ministério Público do Trabalho e pela Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Minas Gerais foi o estado com maior número de resgates em 2020, com 351 casos, seguido do Distrito Federal, Pará, Goiás e Bahia. O diretor do escritório da OIT no Brasil, Martin Han, alerta que a pandemia da Covid-19 tende a agravar esse cenário para imigrantes, negros e excluídos, com aumento do risco de formas inaceitáveis de trabalho. Infelizmente, a pandemia só tende a agravar esse cenário, com o aumento do desemprego, da desigualdade e da pobreza. No entanto, os efeitos nocivos da crise não têm sido distribuídos de forma igual. Eles impactam de forma ainda mais severa pessoas migrantes, refugiadas, negras, com empregos menos protegidos, que trabalham em condições de informalidade ou se encontram em situação de exclusão socioeconômica. Das vítimas resgatadas de trabalho escravo em 2020, 17% estavam em atividades de produção florestal, 15% no cultivo do café e 10% na criação de bovinos. Entre as atividades urbanas, destaque para o comércio varejista, com 10% dos casos, seguido da montagem industrial e estruturas metálicas e do setor de construção e imobiliário. O trabalho em condições semelhantes à de escravidão é crime e uma grave violação dos direitos humanos. Segundo o Ministério Público do Trabalho, milhares de pessoas ainda são exploradas no Brasil por meio do trabalho forçado, da servidão por dívida, de condições degradantes de trabalho e de jornadas exaustivas. Para alertar a sociedade e o poder público contra essa forma ilegal de trabalho, a Comissão Pastoral da Terra vem desenvolvendo a campanha Olho Aberto para Não Virar Escravo, desde 1997. Frei Xavier Plaça, coordenador da campanha, considera que essa situação revela uma estrutura social de exclusão no país. Nós temos que ter em vista também que existe uma conivência histórica de interesse entre setores da economia, setor do Estado, setor do judiciário, para manter invisível ou desqualificar essas situações de violações. Nós estamos, então, perante um ciclo vicioso que tem caráter estrutural profundamente enraizado. O Observatório da Erradicação do Trabalho Escravo e do Tráfico de Pessoas reúne dados de ações de órgãos públicos entre os anos de 1995 e 2020. Nesse período, 55.702 pessoas foram encontradas em condições semelhantes à de escravidão, sendo 80% das vítimas trabalhadores no setor agropecuário. A Organização Internacional do Trabalho estima que em todo o mundo essa situação alcance mais de 25 milhões de pessoas, incluindo mulheres e crianças. A prática gera cerca de 150 bilhões de dólares anuais em lucros ilegais. No Brasil, casos de trabalho semelhante à de escravidão devem ser denunciados pelo Disque 100, pelo site do Ministério Público do Trabalho ou pela Secretaria do Trabalho do Ministério da Economia. Cibele Freitas, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Programe-se. Apoio Cultural. Associação Comercial de Sorocaba. O lugar certo para os empresários. Acesse acso.com.br ou ligue 15-3331-1003. O programa Diálogos, falando sobre gente, da Associação dos Profissionais de Recursos Humanos de Sorocaba e Região, APRH, realiza um bate-papo sobre este novo cenário nas empresas, com a participação de Douglas Gaino, profissional da área de recursos humanos, com mais de 30 anos de experiência, vice-presidente de recursos humanos da América Latina da Sunrise e vice-diretor da ABRHSP Regional Sorocaba, que estará acompanhado de Suzy Berbel, vice-presidente da APRH Sorocaba, Master Coach e consultora organizacional. Informações e inscrições em aprh.org.br. O encontro virtual é dia 17 às 6 da noite. A exposição Reflexões Públicas e Privadas da artista visual sorocabana Laura Melo de Matos está em cartaz no Museu de Arte Contemporânea de Sorocaba, MAC. Com a necessidade de confinamento, a artista concentrou seu olhar atento, reflexivo e artístico para os espaços domésticos e privados, aos quais estávamos submetidos desde então. Como resultado, a artista criou 23 telas que agora compõem a exposição. Na linguagem da pintura a óleo sobre tela, a artista suscita as possíveis relações entre o compartilhamento de imagens privadas nas redes sociais e as reconfigurações das relações contemporâneas em meio à pandemia. Durante as visitas presenciais, que são controladas e restritas a 10 pessoas por vez e por agendamentos antecipados, o público poderá participar ativamente da exposição. A exposição também disponibiliza QR Codes com autodescrições da arte educadora Silvana Sarte sobre obras realizadas pela artista para atender os deficientes visuais que são visitantes assíduos do museu. Quer agendar visita? Acesse max.org.br. Para ouvir novamente as informações, cruzeirofm.com.br. Programe-se. Maria Helena Morim, Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Você ouviu no Jornal da Cruzeiro. Programe-se. Em Sorocaba, 9 e 4.

Faça, não sei se você quer fazer o estilo João Kleber, né? Para e fala no final. Segura a audiência aí também. Bom dia a você, Nilson. Bom dia, Fábio. Bom dia, André Fazano, Caio César, amigos do Jornal da Cruzeiro. Então vamos combinar. Deixaremos o São Bento, que é sempre o nosso prato principal quando se fala de esportes aqui na Cruzeiro FM. No finalzinho aqui do tempo para o esporte, a gente volta nessa questão São Bento, nessa questão negociação São Bento, Paulo Roberto Santos. E acho que é importante o torcedor, de fato, ficar atento. Nós vamos começar falando do São Paulo. São Paulo entrou em campo ontem pela Libertadores da América com time reserva e ficou no empate com o Rentistas por 1-1, jogo que aconteceu no Uruguai, em Montevidéu, pela quarta rodada do Grupo E da Libertadores da América. O São Paulo, depois de muito tempo, prioriza o Campeonato Paulista. O foco da semana do Tricolor é o confronto da próxima sexta-feira diante da Ferroviária, inclusive jogo que vai contar com transmissão da Cruzeiro FM, valendo vaga nas semifinais do Campeonato Paulista. Ontem, com um time completamente alternativo, o Tricolor saiu vencendo, tomou o empate, teve chances de chegar ao segundo gol, inclusive com o Vitor Bueno perdendo cobrança de pênalti, lances estranhos. O time do Rentistas, de fato, é um time bastante fraco. Duas bolas recuadas para o goleiro segurando a bola com as mãos de forma estranha. O São Paulo teve essas duas chances dentro da grande área do Rentistas, fora a cobrança de pênalti, e não conseguiu chegar à vitória. Mas mesmo assim, o Tricolor alcança a liderança da sua chave, empatado em número de pontos com o Racing. Daqui a pouco a gente passa limpo essa tabela. Orejuela, que abriu o placar para o São Paulo ontem, era o estreante da noite, já estreia jogando um bom futebol e marcando seu gol, e Lamas empatou ainda no primeiro tempo. Lembrando, o técnico Hernan Crespo observou muitos jogadores para a sequência da temporada, para os jogos importantes também que virão para o São Paulo, inclusive no Campeonato Paulista e na fase mais aguda da Libertadores da América. Ontem, após a partida, o Hernan Crespo falou desse desempenho da molecada, como ele chama, do São Paulo, que merecia a vitória, na opinião dele, e pelo segundo tempo, de fato, merecia vencer, mas ontem teve que se contentar com um empate diante do Rentistas. Vamos ouvir o técnico do Tricolor, Hernan Crespo. Eu acredito que merecimos ganhar, independentemente dele, disso, quero parabenizar com o time, com a equipe, com a molecada, muita gente que nasceu em Cotia. Eu sou muito feliz por eles, sim, um pouco triste porque o time mereceu ganhar, jogou muito bem em segundo tempo. Primeiro tempo, faltou um pouco de construção de jogo. Em segundo tempo, jogamos realmente muito bem. O empate, personalmente, penso que é injusto. Mas, independentemente disso, estou muito feliz, muito contento por a evolução de muitos dos jogadores que jogaram hoje. Técnico do São Paulo, Hernan Crespo, falando após o empate diante do Rentistas na noite de ontem. Empate que levou o São Paulo a 8 pontos. Mesmo número de pontos do Racing da Argentina. Mas a liderança do Grupo E fica com o São Paulo pela vantagem no saldo de gols. Mais 2 pontos classificam o São Paulo de forma definitiva para as oitavas de final da competição. O Rentistas fica com 3 pontos na terceira posição. O Sporting Cristal, por enquanto zerado, como diria Caio Rossini, é o bônus do Grupo E, já está eliminado com 0 ponto. O Sporting Cristal não tem mais chances, então, no Grupo E. Lembrando que o São Paulo tem uma verdadeira maratona pela frente. O São Paulo volta a campo amanhã, hoje é quinta-feira, 13 de maio, sexta-feira, 14 de maio, o São Paulo enfrenta a Ferroviária às 9h30 da noite, com transmissão da Cruzeiro FM nessa noite de sexta-feira, a partir das 9 horas da noite, jogo único, quartas de final. Se o São Paulo avançar na competição, passar pela Ferroviária, vencer no tempo normal ou no pênalti, lembrando que qualquer empate leva a decisão para a cobrança de pênalti, o São Paulo já entra em campo no domingo. E pela Libertadores da América, o Tricolor joga na outra terça-feira, confronto direto diante do Racing, às 21h30, novamente no Morumbi. Portanto, São Paulo jogou ontem, joga amanhã, sexta-feira, pode jogar domingo e certamente entrará em campo na terça-feira. Torcedor do São Paulo não tem um dia sequer de descanso praticamente nessa semana e, evidentemente, o elenco do São Paulo também passa por esta verdadeira maratona no Campeonato Paulista e também na Libertadores da América. Ontem tivemos jogos, aliás, tivemos jogo do Campeonato Paulista. O Mirassol empatou com o Guarani em 0-0, jogo difícil, principalmente difícil de assistir, nível técnico muito ruim, e o Mirassol venceu nos pênaltis por 4-3. A cobrança definitiva que decretou a classificação do Mirassol foi efetuada por Cássio Gabriel, antigo Cassinho, que passou aqui pelo São Bento de Sorocaba sem muito brilho. Diga, Caio César, bom dia. Bom dia. Muralha seleção, hein? É. Dois pênaltis defendidos, um de cada lado, inclusive. Aprendeu a pular pro outro lado, né? As pessoas evoluem na vida, tá, Caio César, seu corneta. É, vamos pedir ele na seleção, por que não? Ele já tem passagem, não seria novidade, né? Já foi convocado para a seleção brasileira. Deixa quieto. Pois é, é melhor deixar para lá. Temos melhores goleiros, né? Temos melhores opções, mas é importante dizer, Muralha vencendo uma peça fundamental nesse esquema do Mirassol, faz um Campeonato Paulista muito digno, eu diria, o Muralha. E nós tivemos também ontem o troféu do interior. A gente, quando o São Bento cai de divisão, né, o que aconteceu nas últimas duas vezes que o São Bento disputou a primeira divisão, em 2019 e, infelizmente, em 2021, então a gente acaba passando despercebido o tal do troféu do interior. Mas ontem uma situação chamou muito a atenção. Uma queda de energia provocou problemas na iluminação do estádio Novelli Júnior, em Itu, e levou ao adiamento da partida entre Ituano e Santo André, válida pelas quartas de final do troféu do interior. A partida foi interrompida aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o Galo vencia por 2-0, com dois gols de Gabriel Tagliari. Então, a situação foi a seguinte: a arbitragem esperou por mais de uma hora, a energia ameaçou a voltar, depois veio a confirmação do Ituano de que uma das torres de iluminação não voltaria a funcionar. Então ficou decidido que Ituano e Santo André voltam a jogar nesta quinta-feira, a partir das 15h, no próprio estádio Novelli Júnior, a partir dos 22 minutos do primeiro tempo. O Ituano, organizável, eu diria, uma goleada para cima do Santo André. 22 minutos de jogo, já 2-0, dominava a partida e deve confirmar vaga na sequência do troféu do interior. O Galo Ituano, que neste ano não chegou a brigar por classificação, mas faz mais um Campeonato Paulista seguro. Eu sempre destaco, quando falo do Ituano aqui no Tempo para o Esporte, que é a equipe do interior mais longeva no que diz respeito à primeira divisão e está confirmada em 2022 e agora briga por esse título que ninguém dá muita bola, mas tem premiação, se vencer tem volta olímpica, aí coloca aquele troféu na sala do clube, né? O Ituano briga pelo título do troféu do interior. Vale lembrar que o Ituano tem dois títulos da primeira divisão no futebol paulista. E para finalizarmos, Caio César, podemos ter o hino do Azulão de Sorocaba, o hino do São Bento? Com certeza, vamos lá. Bom, São Bento! 9h17, este é o Tempo para o Esporte aqui no Jornal da Cruzeiro. Deixamos por último a informação do Azulão de Sorocaba, o São Bento, que está se desligando do elenco que disputou o Campeonato Paulista. Todos os jogadores que não tinham contrato já estão em negociação. Aliás, que têm contrato até o final do mês de maio estão em negociação para serem dispensados, digamos assim, para chegarem a um acordo rapidamente para que o São Bento não tenha que pagar esse mês todo. Já liberando os atletas, inclusive, para negociarem a sua vida para o segundo semestre. E a grande expectativa do torcedor do Azulão de Sorocaba é a questão envolvendo o possível retorno de Paulo Roberto Santos. Ontem tivemos uma reunião que começou no horário de almoço e praticamente terminou no chá das quatro. a direção do São Bento conversando pessoalmente com o técnico Paulo Roberto Santos, que segundo informações do repórter Caio Rossini, não estava em Sorocaba, havia feito alguns contatos por videoconferência, enfim, chamada de vídeo, também a tecnologia, né, vai evoluindo. Então o Paulo Roberto Santos não estava em Sorocaba no início das negociações, no início da semana, conversou com a direção do São Bento algumas vezes por videoconferência e ontem, na parte da manhã, retornou a Sorocaba, interrompeu o seu descanso, inclusive até a sua pós-recuperação, digamos assim, da Covid-19 e teve esta longa reunião com a direção do São Bento. Ainda não bateu o martelo, mas as informações, inclusive, passadas pelo repórter Caio Rossini, é de que apenas detalhes, pequenos detalhes, separam o retorno do técnico com o maior número de vitórias, com o maior número de conquistas na história do São Bento para o comando do Campeonato Brasileiro da Série D. E sempre fica essa expectativa. O Paulo Roberto tem uma identificação muito grande com o São Bento, muito grande com a cidade de Sorocaba. Este Campeonato Brasileiro da Série D, eu já disse aqui no Tempo para o Esporte, repeti no Fome de Bola e volto a repetir, é a última réstia do que aconteceu com o próprio trabalho do Paulo Roberto quando o São Bento atingiu o Campeonato Brasileiro da Série B e disputava o Campeonato Paulista da Primeira Divisão. Todos esses feitos foram conquistados e o São Bento chegou a esse patamar com o Paulo Roberto Santos. O Paulo Roberto Santos, quando saiu, entregou o clube nesse patamar, brigava pela oitava colocação no Campeonato Brasileiro da Série B. Após a primeira derrota em 2018, ele foi desligado. Enfim, muito próximo. É questão de detalhes e talvez, Fábio Andrade, questão de tempo. Existe uma máxima, inclusive teve torcedor na postagem do Caio Rossini, relembrando esta máxima em relação ao São Bento, que nada vem fácil para o São Bento, inclusive nem este retorno do técnico Paulo Roberto Santos está sendo assim tão fácil, mas é questão de impressão, não é informação, apenas detalhes. Aliás, as informações são repassadas pelo Caio Rossini. Ele diz, postagem após postagem, que as negociações avançam e se avançam, enfim, eu diria que pode ser questão de tempo para que o São Bento confirme o técnico Paulo Roberto Santos. Nós ficamos na expectativa ontem, durante todo o programa Fome de Bola, porque sabíamos que no horário do programa havia a reunião. A reunião, repito, se estendeu até o meio da tarde de quarta-feira e hoje nós ficamos também nessa expectativa. A qualquer momento pode pintar a confirmação do retorno do técnico Paulo Roberto Santos ao comando técnico do São Bento. Fábio Andrade. Legal, Nilson. Meio-dia, você dentro do Fome de Bola com toda a equipe, quem sabe com novidades também sobre o Azulão de Sorocaba. Nilson, só vou pedir a participação aqui do Caio César, trazendo uma informação importante que chega do Japão, é isso, Caio? É isso. O Sindicato Nacional de Médicos do Japão apresentou hoje uma petição ao governo para que se cancelem os Jogos Olímpicos de Tóquio, que estão previstos para começar no dia 23 de julho, né? Segundo o texto, o evento, que terá 11 mil atletas, é um risco para a possível chegada e propagação de novas cepas da Covid-19. O documento apresentado para o Ministério da Saúde deixa claro que mesmo se a competição for realizada sem público, a chegada de todos os envolvidos com as Olimpíadas, desde atletas, árbitros e até jornalistas, pode ser propícia para que novas cepas apareçam no país. E aí já tem uma segunda notícia também, Fábio, de que 40 cidades japonesas desistiram de receber as delegações. Então eu acho que está muito mais ameaçada de não acontecer mesmo agora as Olimpíadas de Tóquio nesse ano de 2021. Era para ter acontecido ano passado, né? Já foram adiadas para esse ano. Mas esse documento importantíssimo, aliás, né, do Sindicato Nacional dos Médicos no Japão, fazendo essa petição ao governo para que cancelem os Jogos Olímpicos de Tóquio, previsto para começar no dia 23 de julho. Que desafio, hein, Nilson? Não é fácil, não. Então, essa tomada de decisão envolve muita gente, muito interesse comercial também, mas principalmente a vida dos japoneses, que é um povo que se cuida tanto, né? E você pode, desculpe a expressão chula, mas você pode estragar o país. É uma situação bastante complicada, Fábio. Ontem nós tivemos, por exemplo, a confirmação de um sorocabano que disputaria ou disputará as Olimpíadas. Abner Teixeira, no boxe, na categoria acima 90 quilos, foi confirmado, tem o índice, estaria ou estará nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Durante o jogo Mirassol e Guarani ontem, o Sport TV soltou uma propaganda, digamos assim, uma chamada para as Olimpíadas muito bonita, muito bem feita. E, sinceramente, eu ficava refletindo se tudo que é esperado vai acontecer. No Japão, a gente vem acompanhando também no site da Cruzeiro FM, são diversas notícias em relação aos Jogos Olímpicos, os boletins olímpicos que nós postamos quase que diariamente também no site da Cruzeiro FM. Os japoneses, o povo japonês, em sua maioria esmagadora, não gostaria que os Jogos fossem realizados no Japão nesse ano. Existe essa questão envolvendo a Covid-19, o risco de terceira onda. O Japão está no momento de alerta no que diz respeito à contaminação e propagação. Eles têm os números deles que, quando a gente compara com a questão no Brasil, por exemplo, são números pequenos, mas é outra realidade, é outra cultura, como você citou, e eles têm todo o direito, evidentemente, de ficarem preocupados e, se possível, até o cancelamento. Para quem gosta de esporte, é muito triste. Mas se for o caminho a seguir, ninguém vai poder acusar o povo brasileiro ou o povo japonês ou o próprio país de não querer receber esse evento tão importante. Nessa chamada que eu acompanhava ontem, dizia que as competições começariam de noite, avançariam na madrugada e terminariam na manhã do outro dia, cerca de 70 dias para o início dos Jogos Olímpicos, e nós vivemos essa situação. De fato, é muito triste, mas eu sou sempre da opinião que a vida vem antes de qualquer outra situação. Então, claro que existem especialistas para tomar essa decisão. Nós acompanhamos e acompanhamos muito de perto toda essa situação e sempre com o coração apertado, viu, Fábio? E aí, Fábio Nilson, só para fechar o assunto, né? Mais um destaque rapidinho. Tem muita gente que fala, mas será que não vai adiar novamente? Não tem jeito, né? Segundo o COI, é a última data, é a última chamada, digamos assim, porque aí, a partir do segundo semestre, já começam as preparações para Paris em 2024, né? Então, seria realmente canceladas as Olimpíadas de Tóquio. Tóquio, que eu acho que 100 anos depois, né, Nilson, receberia novamente, sim, as Olimpíadas. Imagino eu que não vai ter volta mesmo. Infelizmente, tá num caminho muito próximo desse cancelamento mesmo, as Olimpíadas de Tóquio no Japão. E esse ciclo olímpico, ele já é diferente. A última Olimpíada aconteceu no Rio de Janeiro, em 2016, faz tanto tempo, né, gente? Era para ter acontecido no ano passado, então esse ciclo olímpico, ele já é estendido, digamos assim. Tem toda a questão, por exemplo, envolvendo o futebol, atletas que estouraram a idade, o COI tomou uma decisão e os atletas que tinham condição de jogar até o ano passado podem estar ou poderão estar em campo neste ano, independente de terem estourado a idade. Mas existe essa questão também do novo ciclo olímpico, que já seria aí, na situação inversa, menor. A Olimpíada aconteceria 3 anos após a realização dos Jogos de Tóquio. Se não acontecer em julho deste ano, infelizmente, o cancelamento, o adiamento, aliás, não seria nem... Aliás, não seria o adiamento, seria o cancelamento dos jogos, que podem acontecer também a qualquer momento, Fábio. Legal, Nilson. Você volta então meio-dia com toda a equipe de esportes da Cruzeiro FM dentro do Fome de Bola, participação do torcedor e quem sabe, com boas novas para o Azulão de Sorocaba, que precisa, o mais rápido possível, né, Nilson, definir o seu treinador, até porque tem um planejamento para o Campeonato Brasileiro da Série D. Você já destacou, tá aí já o início da competição e o São Bento precisa definir o seu futuro e o rumo também dentro da competição. Você volta meio-dia, Nilson. Primeira rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, marcada para o fim de semana do dia 5 e 6 de junho. O São Bento enfrenta o Boa Vista no Rio de Janeiro. São 20 e poucos dias. Tem muita coisa para acontecer e, é claro, quando se tem muito trabalho, o mais fácil e o mais lógico e o mais inteligente é você começar o quanto antes. Logo mais ao meio-dia, quem sabe com novidades envolvendo o Azulão de Sorocaba, mais uma edição 511 do Fome de Bola, todos convocados, até lá. Seriedade e competência, Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Os destaques dessa meia hora do Jornal da Cruzeiro têm o apoio cultural de...

Então, ele estava melhorando, mas quando houve essa segunda onda, acabou afetando bastante o setor. Você olha o setor de turismo também, tem uma queda muito grande, os restaurantes, que só acabam fazendo delivery. Então, mostra que o Brasil precisa de vacina. Se você vacinar a população para ela poder voltar a ter uma vida quase que novamente normal, e essa pandemia tem que acabar, né? Porque senão nós vamos ficar em ciclos assim, e o setor que mais vai acabar sofrendo realmente é o setor de serviço. Então é um número ruim, é um setor que emprega muito, então é um setor que tem que ter um olhar do governo para proteção e ajudar a retomar a economia junto com eles aí. Legal, e lembrando mais uma vez que você, nosso ouvinte, também pode participar do quadro Economia e Negócios com o professor economista Geraldo Almeida, mandando sua mensagem para o nosso WhatsApp, seja pelo 991355532 ou também para o 3414-1500. Você manda suas perguntas, dúvidas, questionamentos, algum assunto específico que você quer tratar, o professor Geraldo Almeida responde e repercute o assunto dentro do quadro Economia e Negócios. Professor, mais uma vez, obrigado pela participação. Eu que agradeço. Economia e Negócios com o professor Geraldo Almeida. Mercado Financeiro. Apoio Cultural. Tenda Atacado agora em Sorocaba. Bom negócio é aqui. O dólar comercial fechou a quarta-feira em alta de 1,59%, cotado a R$ 5,30 na venda. A alta veio após a divulgação dos dados da inflação de abril nos Estados Unidos, com números mais altos do que o esperado. O desempenho desta terça destoou um pouco da média do mês, já que a moeda americana vinha registrando sucessivas perdas frente ao real. Mesmo com a alta expressiva na sessão, o dólar ainda acumula queda de 2,33% em maio. No ano, porém, o balanço ainda é mais favorável à moeda americana, que valorizou 2,25% desde o início de janeiro. Já o Ibovespa terminou o pregão em forte queda de 2,65% aos 119.710,03 pontos. O índice foi puxado pela divulgação de balanços trimestrais de algumas empresas que compõem o indicador. Mas o mês segue positivo para o principal índice da Bolsa de Valores brasileira, que subiu 0,69% desde o dia 1º. Banco Inter e Marfrig lideraram as perdas do dia, registrando queda de 8,04% e 7,92%, respectivamente. Na outra ponta, destaque positivo para as ações da BR Distribuidora, que subiram 4,52% no pregão. O euro encerrou a sessão no terreno positivo, cotado a R$ 6,40 na venda. Ouça e assista o Jornal da Cruzeiro pelo Facebook. Acesse as nossas lives. facebook.com/CruzeiroFM. É o Jornal da Cruzeiro em áudio e vídeo. Cruzeiro FM, número 1 em jornalismo. Sexo e vida, saúde e bem-estar. Sexo e vida, bate-papo com informação. Como acontece todas as quintas, já está devidamente conectado aqui a nossa central técnica e também com imagens para você que está nos acompanhando nas redes sociais. Doutor Lister Salgueiro já está conosco. Muito bom dia, doutor. Bom dia a todos. Doutor, olha só que coincidência, né? Nas últimas duas colunas, nós falamos sobre a questão das gestantes e a importância da vacinação Covid-19. Daí nós tivemos aí toda a divulgação para essa vacinação, principalmente da questão envolvendo a vacina da AstraZeneca Oxford. Como o senhor recebeu essas informações? Eu tenho certeza que foi amplamente acionado também pelas redes sociais, todo mundo perguntando o que aconteceu com a vacina, quais são as informações atualizadas sobre o acontecimento envolvendo a AstraZeneca. O senhor tem detalhes sobre isso, doutor? Bom, em primeiro lugar, que é um procedimento padrão, né? Toda vez que tem uma alteração, ocorrência pós-vacina, ela é avaliada para ver se tinha relação com a vacina mesmo ou se era um fato normal, era um fato natural. A trombofilia no final da gravidez é comum e pode causar AVC, pode causar uma série de coisas, trombose de perna. Hoje é uma coisa muito, está sendo muito estudada, a trombofilia na gravidez. Então, pode ter acontecido, eu vi um caso, não sei se foi do Rio de Janeiro, que foi para um AVC, por trombose. Então, é por isso que estão investigando. Isso é normal, um procedimento normal. Toda vez que tem uma intercorrência, eles têm que evitar. Agora, essa semana foi uma montanha-russa, né? Segunda-feira, eu respondi uma paciente, falei, não, está autorizada, a Sociedade Brasileira de Reprodução Assistida tinha acabado de emitir uma nota falando, não, está liberada para as grávidas, porque o benefício é muito maior do que não tomar. Na terça-feira, suspenderam, né? Depois, na quarta-feira, agora liberaram de novo, sendo a Coronavac e a AstraZeneca, a Coronavac e a Pfizer pode ser aplicada em grávidas com comorbidade pré-existente. Então, essa é a normativa hoje, digamos assim. Hoje pode mudar de novo. É um negócio muito doido. Nós continuamos apanhando desse vírus. A gente não sabe nada sobre ele. O que se sabe é que a onda está diminuindo. É segundo pico, graças a Deus. Lembra que nós falamos no comecinho, a gente falou que era 6 semanas. Está dando as 6 semanas e o pico realmente está diminuindo. A cada dia diminui. Cada local tem uma situação, né? Ontem em Sorocaba ainda estava gente na fila para internação, tá? Mas é um aspecto local de cada cidade com sua capacidade de ter os leitos de UTI. Mas está diminuindo, não é porque está diminuindo que também vamos deixar de usar máscara, lavar a mão. O principal é o distanciamento social. Hoje tem vários estudos mostrando que o distanciamento social é a coisa mais importante. Não é só ficar em casa, mas todo lugar que vai manter esse protocolo, digamos assim, para se proteger. E até como acaba gerando, né, doutor Lister, o senhor, eu acompanho todas as postagens que o senhor faz aí nas redes sociais, muitas vezes tem essas indagações, marcados em várias postagens também, e acaba, quando chega uma notícia como essa, né, da vacina da AstraZeneca, levou à morte uma pessoa que estava grávida, enfim, daí você tem o compartilhamento dessas informações e vira aquele cenário de terror. Isso acaba prejudicando também, por isso é importante essa informação e principalmente que a gestante não vá procurar as informações talvez nas redes sociais, mas converse principalmente com o seu médico sobre isso, doutor. Um dos maiores problemas que está acontecendo é justamente isso, essa bola de neve que vira um tipo de notícia sem uma explicação, sem explicar o que está acontecendo, né? Então isso vira uma bola de neve e leva ao pânico. Já várias pacientes já entraram em contato. E aí, o que eu faço? Aí tomei a primeira, se eu tomo a segunda, da AstraZeneca, três meses depois. Então, ainda não se sabe se vai ser liberada a segunda dose para elas. Da Corona parece ser a menos eficiente, digamos assim, mas a mais apropriada para a gravidez. Porque é vírus inativado, a gente tem várias vacinas com vírus inativado. E é diferente dessa tecnologia nova que ainda precisa ser estudada. Nós estamos ainda numa fase de pesquisa das vacinas, por incrível que pareça. Quando tiver uma grande quantidade de gente que tomou vacina, que a gente vai saber realmente o que que acontece. Então, esse é um terror, esse é o pânico que leva a tudo. O pânico que levou a gente a entrar em casa, tirar a roupa, jogar num balde, lavar o sapato, tomar banho na garagem. Coisas que fizeram no começo da pandemia e continuam hoje. Saem essas coisas e tal. Eu estava conversando com o pessoal da Onco, que o pessoal está deixando de fazer tratamento de oncologia, estão deixando de fazer consultas de oncologia por causa do medo do Covid. E são coisas que precisam ser feitas, entendeu? Então, esse tipo de pânico, eu conheço gente apavoradíssima, que ainda continua, depois de 1 ano e meio, apavoradíssima, com medo e tal. O pessoal, outro dia, estava conversando, vamos para os Estados Unidos tomar vacina. Aí tem que ficar 15 dias no México. Falei, nossa senhora, gente. Assim, está indo. A vacinação, quer queira ou quer não, se é lenta ou não, está indo. O Brasil está em quarto ou quinto lugar, fica variando com a Inglaterra. A média de vacinação no Brasil é o dobro da média mundial. Mas para nós ainda está lento. Né? Para nós, que eu digo, todo mundo sempre está reclamando. Estamos chegando. Nós estamos conseguindo fazer. Tem vacina, está sendo distribuída. Está faltando vacina em vários lugares do mundo. Fica uma guerra comercial dos laboratórios com os países, a entrega aqui, não entrega ali e tal. Tanto é que a Organização Mundial de Saúde está preocupada porque vai ser um apartheid, né? Uma segregação mundial com os países pobres e não vão ter vacina. Então, se vidas importam, tem que ser todas elas, né? Não só aquelas que são privilegiadas. E a gente tem que fazer isso e tem que tentar que chegue a todo mundo. Existem ainda, de vez em quando você escuta um caso de alguém que fala que não vai tomar vacina, que não é cobaia, que não sei o quê, mas é muito pouco, graças a Deus. A grande maioria das pessoas quer tomar vacina e se disponibilizar, todo mundo vai tomar vacina. Bom dia, doutor André Fasano. Doutor, é lógico que, pelo que a gente tem acompanhado, conversando inclusive com o padre Flávio, com gestores na área da saúde, enfim, eles relatam que a vacina tem surtido efeitos no público que recebeu, o número de pessoas internadas ou que apresentam evolução grave da doença diminuiu consideravelmente para quem recebeu essas doses. E, é claro, tem um público mais jovem que também foi acometido pela Covid-19 nessa segunda fase, nessa segunda onda, né, da pandemia, que tivemos um quadro grave, mas não foi um número tão grande assim em relação ao público mais jovem. Aí eu pergunto se essa questão também do atraso das vacinas, como tem se falado na questão dos insumos que vêm da China para a produção da Coronavac, a demora para a chegada de novas vacinas aqui no Brasil, se isso fica um pouco mais ameno ou tende a amenizar o quadro da pandemia em virtude da saúde, entre aspas, mais favorável dos jovens, né? Que não são acometidos com tanta violência em relação à Covid-19, apesar de termos casos que chamaram a atenção. Mas como é que o senhor avalia esse quadro, esse cenário, faltas de vacinas, mas o público com mais idade, que tem comorbidades agora sendo vacinados, se isso minimiza e tende a minimizar também os índices da pandemia daqui para frente, né? Olha, os dos mais velhos, diminuiu 80% o número de internações, quer dizer, foi efetivo, ou porque já tinham tido problema, ou porque foram vacinados, então diminuiu bastante. Hoje a média está entre 40 e 60 anos, a média de internações. O problema disso que você falou, que justamente os mais jovens reagem mais, mas também tem mais problema na UTI. Então hoje a gente está vendo casos, pacientes com 60 dias, 70 dias, na UTI, ou seja, está lutando mais tempo contra o vírus e ocupando mais um leito de UTI. Por isso que sufoca ainda mais o sistema de saúde. E a notícia boa saiu ontem, né? A Fiocruz mostrou que crianças hoje, as crianças não transmitem tanto quanto se achava. Então, aquela lenda de que você vai para casa e contamina o vovô e não sei o quê, talvez seja mais uma lenda que vai cair, mais um fato que vai cair. Mesmo assim, tem que tomar cuidado, né? Não tem jeito. A gente tem que ficar com essa história de máscara, lavar a mão, álcool gel e distanciamento por um bom tempo ainda, até que tenha um arrefecimento. Ontem eu estava vendo os dados do... Vocês sabem que eu sempre olho os dados do portal da transparência dos cartórios para ver o número efetivo de óbitos, né? Que não bate com o número que aparece na mídia. E Sorocaba voltou para uma média de tempo, né, de morte, de 3. Então, voltou ao mesmo nível que estava antes. O grande pico foi entre o final de março e até comecinho de... finalzinho de abril, Sorocaba teve um grande pico, estava muito tranquilo, digamos assim, entre aspas, né, estava assim, relativamente controlado desde o início da pandemia, mas esse pico foi violento. Pulou de 3 para 23 a média de mortes. Então, foi muito grande e agora já voltou. Em São Paulo, ontem, estava acusando 28 mortos, a média. E no Brasil, 600 de alguma coisa, 658. Não sou eu que invento esses números. Quem quiser pode acessar. Chama Portal da Transparência dos Cartórios, especial Covid. Você tem o número de óbitos e o número de registro. Você coloca ou o país inteiro, ou o estado, ou a sua cidade, se tiver mais do que 50 casos. E consegue saber como está a sua região. Fora isso, tem outros indicativos, né? Tem o indicativo da utilização de UTI, que também é um indicativo de contaminação, e aqueles cálculos que o pessoal faz de contaminação 1.1, 0.9, já tinha baixado de 1, que já é uma grande coisa. Então, de um certo modo, estamos voltando ao que estava antes desse pico. E esperamos que seja o último pico, né? Que não tenha a tal da terceira onda. Agora, doutor, olha só a observação interessante, a gente conversando aqui também no nosso grupo interno do jornalismo, E a Cibele Freitas está em home office, mas atualizando as coisas do nosso site, as nossas redes sociais, mas também tem uma observação interessante aqui. Ela fala que vários pais de jovens com síndrome de Down que tomaram a vacina de Oxford ontem estão relatando nos grupos que ela participa, ela que tem um filho com síndrome de Down, a Cibele, ela relata que os filhos tiveram reação após a vacina, muita febre a noite toda e dor no braço. Aconteceu também, particularmente, com a minha família. Minha mãe recebeu a vacina de Oxford, também apresentou um quadro de febre, febre leve, baixa, é verdade, mas febre. Tomou um medicamento, foi devidamente medicada e no dia seguinte não teve nada. E até a Cibele faz observação que ela não soube de nenhum relato desses sintomas após o recebimento da Coronavac, e sim apenas da AstraZeneca. É normal isso, pelo que o senhor tem acompanhado? Isso é um quadro que tem sido regularmente apresentado pelas pessoas que receberam a dose da AstraZeneca, doutor? Sim, isso é comum. Um beijo para o Cibele, para o filho dela. É comum. Não se sabe por quê. A da AstraZeneca tem mais efeitos desses efeitos passageiros colaterais. Para você ter uma ideia, na clínica nós temos que 12, 13 pessoas e nós tínhamos tomado toda a Corona, mas uma das enfermeiras não conseguiu tomar, ela tomou quarta-feira passada. Na quinta-feira até falei assim, mas o que você está com essa cara de jururu? Ela falou, ai doutor, estou passando mal, depois da vacina comecei a ficar com mal-estar, deu um pouquinho de febre, o braço doendo. É comum, esse é um sintoma, parece ser mais comum na AstraZeneca do que na Corona. Não é nada de importante, não é nada mais, é apenas um fato que acontece, tá? Que pode acontecer. Doutor Lister Salgueiro, como acontece todas as quintas, mais uma vez conosco na manhã desta quinta-feira, dia 13 de maio de 2021. Fechando aqui, é claro que eu quero a sua opinião, a gente sai da área médica... O André Fazano já está rindo aqui, o Caio César também. Mas o Santos está num novo momento agora, meu caro doutor Lister, hein? Bateu... O dinizismo, hein, doutor? Estão falando que bateu agora em ninguém. Vai. Venceu o Lister, venceu o Boca Júnior, que não é ninguém. Não é ninguém, doutor? O que é isso? Se o São Bento ganharia desse time do Boca, hein? Me ajuda aí. Olha, o pessoal fala que, quando tem piada na internet, chama a NASA que precisa ser estudado. O Santos precisa ser estudado. É uma coisa absurda. O menino lá, o de 17 anos, anulou o Tevez, que jogou o Campeonato Mundial, e o Diabo A4. É uma coisa. Futebol é gostoso por causa disso, por causa dessas conversas, das brincadeiras sadias, né? E das histórias. Mas a gente não sabe mais nada. Eu acho que... Um amigo meu falou assim, time argentino sem torcida não joga. Eu falei, mas como assim, né? Coisa que o pessoal fala, não sei o que acontece, não sei o que acontece. O Boca perdeu três seguidas, né? Três partidas seguidas, então não é mais o bicho papão. Os brasileiros estão voando na Libertadores, dessa vez vai ser, eu aposto que vai ser uma final brasileira, né, na Libertadores de novo. Não sei se vai ser o Santos ou não, porque o Santos está em processo de colagem de cacos, digamos assim. Então, mas tá, é um time que tem um time razoável, um time bom, não tem dois, três times, como os outros têm, né? Para jogar um monte de campeonato ao mesmo tempo. Você vê o Palmeiras, conseguiu se classificar no Paulistão. Vai ter três jogos a mais do que os outros da Libertadores, ou que estão, né? Ou jogando. Então, eu não sei se vale a pena ou se não vale a pena. Eu acho que a estratégia foi errada do Santos. Devia ter pegado o técnico lá, o Marcelo Fernandes, que é o substituto, falar, ó, monta você seu time, joga o Campeonato Paulista. A gente já põe esses meninos aí para aprender a coisa e o time titular treinar separado para Libertadores. Acabaram não fazendo isso, daí acabaram desclassificando, quase desclassificaram da Libertadores. E ainda trouxeram o técnico novo. Pelo menos esse aí grita um pouco em campo, né? O outro era muito parado. E como grita. Até o Caio César está lembrando aqui, né, Caio? A questão da altitude também, né? O senhor próximo. É médico... E sabe exatamente, tem efeito mesmo, mexe com o organismo. O atleta, ele, mesmo sendo atleta, acaba sentindo esses efeitos, doutor? Olha, eu já tive a 3.400 metros de altitude. Você não tem ideia do que é isso. Você está sufocando no ar, assim. Eles falam que ou você chega de repente e faz, porque dá um tempo para o corpo, né? Ou você chega não sei quanto tempo antes e se acostuma.

pela NET aqui na cidade de Sorocaba, claro, né? A gente fica falando NET, né? Fica gravado, né? Antigo, né? Mas enfim, exatamente. Claro, né? Mas é muito pior legal. Pior que eu que falava multicanal, né? Nossa, você é mais antigo ainda, hein? Multicanal. O importante é que você tenha essa transmissão ao vivo pelas redes sociais e pela TV também, que é um assunto que interessa muita gente, né? Quantas dúvidas as alterações no Código de Trânsito Brasileiro hoje, quinta-feira, a partir de 5h30 da tarde. Palestra do nosso amigo, querido Renato Campestrini, nosso colunista, quinzenalmente participando com a coluna Mobilidade Urbana para você. Fica a dica aqui para você que está ligado e está acompanhando o trabalho do Renato e também esse trabalho tão bacana da TV Câmara, pessoal da comunicação da Câmara de Sorocaba. Cruzeiro FM, respeito ao ouvinte. Acorde bem informado. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. E termina aqui mais uma edição do Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia, na apresentação de Fábio Andrade, Caio César e André Fazano. A central de jornalismo Cruzeiro FM, contamos com Fernando Guimarães, Cibele Freitas, Caio Rossini, Alessandra Santos, Tatiane Spuzilo, Maria Helena Morim, Nilson Duarte. Os trabalhos técnicos de Caio César, a gerência de apoio cultural de Andresa Virgílio, a direção-geral é da Fundação Cultural Cruzeiro do Sul. O jornalismo da Cruzeiro FM volta na sequência, tem a primeira edição do Cruzeiro Online. O nosso muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Tenham todos uma excelente quinta-feira. Jornal da Cruzeiro, a voz da notícia. Jornal da Cruzeiro, apoio cultural. Estrela Radiante Esquadrias de Alumínio, tudo em alumínio para você. Evolution Muraro, seu novo 3 dormitórios a 150 metros do Parque do Campolim. Acesse magnumconstrutora.com.br e surpreenda-se. Supermercado São Vicente, compre nas lojas ou no supersvonline.com.br.